Qual é o tema? Fala de novo, que é tipo quem não viu. Qual é o tema? A gente vai falar sobre Fatal Fury, sendo que o que que acontece? Eu tive essa ideia de falar sobre o Fatal Fury, por mais que a ideia da parada da Evo seja tua, quem eu só tentei dar uma melhorada, porque a gente tem que falar de Fatal Fury primeiro pra poder falar de Street Fighter e poder falar de KOF, cara, porque querendo ou não, por mais que a gente desse uma pincelada rápida... Não, mas beleza. Ah, desculpa, vamos falar a verdade. Eu quero falar de Fatal Fury, eu forcei todo mundo aqui hoje. Peraí. Eu percebi isso no dia do gameplay. Peraí, Belo. Tá. Isso, tô esperando. Vou começar. Pode ser? Tá, vai puxar aí? Puxa aí, então. Tá. Então, tá no ar. Puxa. Tá no ar mais um podcast Dora. Hoje entrou desgraça. Oi. Para de jogar. Para. Não, pausa não, nesse jogo. Não, nem tô jogando, cara. Eu só acordei agora. Ele tá olhando a bunda da Brock, velho. Na escada. Tá olhando aquelas fotos lá com o Mané. Com o Belo. Opa. Ô, papai. E com o Keno. Ok. Que referência. E hoje a gente vai falar de Fatal Fury. E o Belo vai explicar por quê. Que bom, cara, valeu. Joga a bomba na minha mão mesmo. Pô, tu falasse um de texto, um pouco, só repetir. A gente podia resumir esse bate-papo de tipo assim. Eu ia falar, eu queria gravar sobre Fatal Fury, porque é um jogo bom, entendeu? Foda-se o que vocês pensam, mas não é verdade. Eu acho legal, a gente quer fazer uma série de podcast voltado pra Evo, falando alguns jogos de luta. Não que estarão necessariamente na Evo, mas jogos que fazem parte dessa história da luta. Talvez ano que vem, se a gente continuar com essa série, a gente pegue uns jogos mais atuais, mas a gente vai falar de Street Fighter, vai falar de Mortal Kombat. E eu acho legal passar no, a história do Fatal Fury, porque é uma história que tem tudo a ver com esse começo dos fighting games. Querendo ou não, Fatal Fury foi um jogo que estava ali colado com Street Fighter nessa evolução. Depois ele ficou para trás, claro, mas ele tem muita coisa dele que foi usado em jogos futuros. E é um jogo com uma história boa e tal. Eu acho que é muito válido falar sobre ele. Além da gente ter um fãzão aqui do Fatal Fury, que é o Ken também. Desgraça também gosta pra caramba. Só o Cat que funciona como aquele cara que não sabe nada, que faz perguntas. Porra, mas como é que funciona isso aí? Qual ano que funcionou esse negócio aí? Era manete ou era no videogame? E é válido, entendeu? Eu acho pode que responder essa aí que eu não sei também. Qual que tu não sabe? É manete ou videogame? Puta que pariu. O primeiro, se não me engano, cara, ele saiu pra Neo Geo, mas ele tem versão, inclusive, eu nunca vi, mas ele tem versão pra Super Nintendo e Mega Drive também, cara, por incrível que pareça. Já, pra mim isso. Já joguei a versão do Super Nintendo, cara. Eu joguei a versão do Neo Geo, cara, por incrível que pareça. A versão do Super Nintendo, ela é mais fraca em questão de tudo. Pô, não tem como, porque, querendo ou não, a máquina da Neo Geo usava na hora dessas formas, mas ele não perde as características principais do jogo, não, cara. Ainda tem um negócio que pular de um lado pro outro. Na verdade, eu acho que no Super Nintendo você usa os botões de cima, né, pra ir pro outro lado da tela. No Neo Geo não tem como, né? Só muda de lado se seu oponente mudar. Eu acho que é isso, de resto é a mesma coisa. Você joga com Terry Andy Joe. E a música é um pouco mais fraca, né, cara? Não é tão foda ter o mesmo ritmo como tem na máquina, não. Mas, tipo, é uma versão legal, assim, até pra começar a jogar. Mas, cara, se tiver chance, vai logo no Viperama. Então, joga o Battle Archives do PS2, que vale mais, cara. Tá? É a versão mais completa. Ah, maneiro. Eu vou aproveitar que o Ken puxou esse ponto aí do primeiro jogo, né? Na verdade, foi o Cat, mas aqui a gente é assim, né? A gente não acerta nunca, mas... eu vou aproveitar que eles puxaram esse ponto. E eu queria falar um pouquinho sobre... como tudo começou. O Ken, que sabe, manja mais de Fatal Fury do que eu, pode me corrigir a qualquer momento, não tem erro, quem sabe que a gente já fica nessa de um derrubar o outro mesmo nas palavras, mas o legal foi que, tipo assim, o Takashi lá, Nishiyama, que eu não sei falar o nome, ele tava no primeiro Street Fighter, inclusive foi ele que tava lá na equipe de produção, e esse cara fez o primeiro Street Fighter, que tinha aquela levada interessante que ele foi um jogo que foi direto pros arcades e depois ele foi pros videogames. Só que o controle do primeiro Street Fighter era um controle com pressão, cara. Dependendo da força que você botava por cima do controle, ele fazia, no caso, o fraco, médio e forte, se não me engano. Acho que já eram os três já. Isso no fliperama? Isso no fliperama. O primeiro Street Fighter que quase ninguém conhecia. Hoje a galera já conhece mais por causa da internet, mas quase ninguém conhecia. Eu mesmo, quando joguei Street Fighter 2, eu falava assim, pô, esse jogo é bom, hein? Um deve ser do caralho também. E nunca tinha pra jogar e o caralho. O 1 tem versão do Nintendinho dele, mas era uma parada que passou muito aquém. E eu até entendo porque o 1, ele é um jogo bem travado, bem mediano. Quando ele veio pros videogames, ele teve que entrar nesse esquema de botões. Saiu aquele coisa legal dele, que era, no caso, o botão, na questão de você colocar força, né? E o cara veio, fez esse primeiro jogo. Pode falar, Ken. Não, cara, só discordo com você da parada do legal, do pressão no botão. Cara, que o grande problema do Street Fighter 1, desgraça, pode corrigir se quiser, mas que pelo que eu saiba, o grande problema do Street Fighter 1 foi exatamente essa versão da pressão do botão. Então, que eu acho que um ou dois anos depois saiu uma versão móvel em que o arcade ele tinha os botões em separado, cara, porque disse que era uma merda. Sim, eu ouvi falar isso também, é que só assim, que não sei se é confirmado. Dá de entender que é ruim de jogar, né, cara? Não, é ruim porque não só tu vai ter que colocar a pressão certa num momento de luta, além de que depois de um tempo tem nego que vai jogar aquela parada, vai explodir o botão lá e vai ficar tudo golpe, tipo, forte, né, já que a pressão mais... Sim. Maior, sim, né? Os botões vão folgar uma hora. Pô, o fliperama tinha muito disso, né, cara? Depois de um tempo você ia jogar, o botão tava afundado, tava travado. Cara, imagina uma merda dessa na máquina dessa que você faz. Não rola, não rola. Pô, o que lembrou uma parada maneira, né? Realmente o fliperama, de se você fosse jogar... De vez em quando tu pegava ele novinho, era uma delícia, cara. Mas você pegava de vez em quando aquele que já tava todo esganiçado, todo fudido. O boneco de vez em quando andava sozinho. Tu ia baixar, o boneco não abaixava direito. Tu ia tentar apertar o soco forte, os botões que mais a galera usava, o soco forte e chute forte. Cara, não saía direito. De vez em quando eu já cheguei a jogar já Street Fighter só com o médio fraco, porque o outro botão tava fudido. Aí tinha que esperar o técnico vir, trocar e tal. É, mas enfim, teve essa inovação aí que o Ken e o Desgraças falaram, assim. Eu acho legal esse primeiro fliperama do Street Fighter. No podcast de Street Fighter a gente pode pegar mais a fundo. Mas eu acho legal que foi uma parada diferente pra época, né? Apesar de realmente ser uma merda, se você parar pra pensar. Era um negócio bem diferente, assim. E os jogos antes do Street Fighter, que tinham que são considerados os jogos de luta, os primordiais, que é aquele Karate Champ e o Ardai Kung Fu, eu acho, Ardaien, um negócio assim, que tinha até pro Nintendinho, a versão era muito boa. Eles não tinham muito dessa inovação, era um joguinho que você vinha lá e dava umas porradas e pronto, acabou, tu passava pro próximo boneco. E eu achei legal disso, o cara mostrava, né, Takashi, ele já mostrava que ele queria fazer uma parada diferente envolvendo essa parada dos fighting games. Aí, enfim, o que aconteceu? Esse cara veio, fez o Street Fighter 1, por motivos lá que é muito confuso, você procurando no Google da internet, na poderosa internet, o nego fala que ele saiu pra fundar a SNK, tem gente que fala que o rapaz que já tava querendo criar a SNK aqui chamou ele, pagou uma grana pra ele vir, mas enfim. Ele não criou a SNK já existia quando o cara... Isso, aí, ó, por isso que eu guardo desgraça. Então o que aconteceu foi que a SNK chamou ele depois do Street Fighter 1. O Street Fighter 2, se você procura, apesar de ter algumas influências do primeiro, assim, em questão de... Eu não vou dizer história, porque isso eu vou até falar no cast de Street Fighter, porque eu acho que Street Fighter 2, ele ainda não tem muito aquela substância de história. Eu acho até que o Street Fighter tinha que agradecer muito ao Fatal Fury, porque o Fatal Fury já tinha uma história maneirinha, apesar de não ser muito amarrada, ter lá suas falhas. E o Street Fighter, ele chupinha muito disso, assim, de um jeito bom. Sim. Essa questão aí da história que você tá falando veio muito mesmo do próprio... Aqui é Takahashi, no caso, vou lembrar agora. Veio muito dele mesmo, cara. Porque a versão que eu sei de que ele saiu da Capcom pra ir pra SNK é porque, aparentemente, parece que dentro da Capcom ele não tinha total mobilidade pra fazer o que ele queria fazer. Dizem que muito que você vê no Fatal Fury 1, tipo, tanto em questão de música, história, de... Até das gags que tem no jogo, né, cara? Que cada pessoa... Se você parar pra ver o Fatal Fury como jogo, você vê que ele não é um jogo de luta padrão, que é dois caras lutando. Você vê que são os personagens que você enfrenta contra, eles trapaceiam contra você. Tipo, cada um tem uma habilidade a ver com o cenário que ele tá. Tipo, muitas dessas ideias, ele queria ter colocado no Street Fighter 1, e ele não conseguiu. O que não deixa muito claro é se foi a limitação da máquina, da Capcom, ou se foi a própria Capcom que falou, não, o jogo tem que ser assim, assado. Dizem que tem essas especulações todas, dizem que é por isso que ele decidiu ir pra SNK de vez. Foi pra SNK. Ele falou que aparentemente não rolava dele ter feito o jogo 5x5, que é como ele queria fazer. Ou seja, se tu pegar o Fatal Fury 1, você pode meio que dizer que era aquilo que era a ideia pro Street Fighter, era aquilo ali. De certo modo, eles têm a mesma pegada, tipo. é um torneio, tá os caras lutando e pronto. A diferença é que no Street Fighter é um torneio em âmbito mundial, né? No caso é o Ryu ou o Ken indo pelo mundo lutando com os caras até enfrentar o Sagat, que seria o rei dos lutadores lá. E o The King of Fight seria já uma parada mais regional, né? Um torneio daquela cidade ali. Show. O Ken já puxou até pro nome. Bem, enfim, vamos falar do Fatal Fury 1, que a gente explica até pra quem já não entende essa questão do King of Fighters e Fatal Fury, que eu assumo também que quando eu era moleque, porque eu não recebi essas máquinas na minha mão assim pra ir jogar, tipo, ah, eu recebi primeiro Fatal Fury 1, 2, aí joguei King of Fighters. Não, quando eu joguei Fatal Fury, eu já tinha jogado até King of Fighters, então quando eu chegava no Fatal Fury e vi escrito lá King of Fighters, eu não entendia porra nenhuma, então... Mas eu acho legal a gente já começar, então, a puxar nisso. O Takashi lá foi pra CNK, começou e lá ele fez o Fatal Fury 1, que muita gente considera ele, como quem tava falando, um sucessor meio que espiritual, né, que a galera gosta de falar, sucessor espiritual, do Street Fighter 1. Eu acho legal a galera guardar esse nome, o nome do Takashi, e guardar que ele é um cara que gosta de botar muitas referências nos jogos dele, que isso lá pro final eu acho que eu posso até explicar um pouquinho melhor. É, Ken, tu quer falar um pouquinho da história do primeiro jogo? Tu até já contou um pouquinho, né, cara? Que o Andy e o Joey, eles se unindo, o Terry e Andy Bogard são irmãos, e o Joey, eu acho que no meio meio da história, que eu digo assim, antes do jogo, se encontra com o Terry, né, e com o Andy, vira amigo dos caras e ajuda no objetivo deles, que é buscar a vingança contra o Gizzy, né? No caso do jogo, Roberto, pelo que eu tô vendo, você tá pegando muito da versão do anime. Mas no jogo, tipo, você não tem essa backstory, né? Esse backstory dos personagens. É só, você tem ali o Terry, Andy e Joe, Terry e Andy são irmãos e eram órfãos. Tipo, esses três caras decidem entrar nesse torneio na cidade de Salt Town, que é chamado de The King of Fighters. Só que a grande questão é que esse torneio, ele é organizado pelo chefe do crime organizado da cidade, Gizzy Howard. E, cara, o torneio, ele era totalmente manipulado. O torneio, ele já estava armado para se ter um campeão e tudo mais, e ele seria meio que uma forma de, aparentemente, o que dá a entender no jogo em si, é que o torneio, ele seria uma forma de ajudar o Gizzy a ampliar, né, a força dele em Salt Town. Só que o que fode a vida dele é a participação dos três dentro do torneio, porque ele desregula a parada toda, né? Ele não tava esperando que três caras desconhecidos iam fuder a porra do torneio. E aí, dependendo com quem que você pegar, você vai vendo dentro do jogo a linha. Por exemplo, se você pegar o Terry e o Wang, encaixa nessa do Gizzy ter matado os pais dele. Isso já vem de um backstory que começa lá no Art of the Fight, como vou entrar aqui agora. Eu acho que senão vai ficar muito enrolado. Mas aí tem essa questão da vingança dos dois a vir a calhar pelo fato do Gizzy organizar o torneio. E o Joe ele é um lutador, cara. Então ele tá ali no torneio pra ganhar fama, pra mostrar que a arte marcial é foda. É isso que culmina no, na primeira história do Fatal Fury. Tem esse torneio na cidade e esses três caras entram pra participar. É interessante esse ponto aí que o Ken falou da questão do Joey, dele querer, tipo, ser o lutador e melhorar as técnicas deles, porque esse Takashi, ele tinha essa parada sempre de, tipo, assim, se você pegar depois a história do Fatal Fury e dar uma lida, é muito como se fosse um anime japonês, cara. Inclusive, até eu queria citar o seguinte, nesse jogo, que eu me lembre, além do Terry, o Andy e o Joey, 8 personagens, só que você só joga com os três. E eu queria falar daquele velhinho, que o Ken vai lembrar, até explicar essa história. Eu e o Ken, a gente tem uma história diferente com esse jogo, porque a gente jogou essa merda junto, cara. A gente zerou juntos o Fatal Fury 1, porque ele tem uma parada, assim, diferente dos outros jogos, que depois eu só fui ver isso, Ken. Me corrija aí se tiver outro jogo que tem isso. Mas eu só fui ver isso só no Street Fighter Alpha 3, cara. Que é a questão de você poder lutar dois players e lutar contra a máquina juntos, num jogo de luta, cara. Eu não joguei o Street Fighter, pelo menos a versão que eu joguei do Street Fighter Alpha 3, ele não me permitia isso, mas tinha, eu lembro que ele tinha lutas contra a máquina, tipo, a máquina ia com dois personagens e você tinha que lutar contra esses dois personagens ao mesmo tempo. Mas agora, como era no Fatal Fury, eu pelo menos não cheguei a pegar, não, velho. Acho que quem realmente começou, foi pioneiro nisso. Eu acho até uma parada muito interessante, né, cara? Você fazer um jogo de luta pra dois players, sem ser o padrão de sempre, você contra ele, são vocês dois contra o mesmo chefe. Achei bem interessante. É uma parada muito inovadora desse jogo que, infelizmente, não foi pra frente, cara. Ele tem essa opção de você e seu amigo jogarem o jogo junto, enfrentarem essa curva toda de boys que tem no jogo, mas os quatro primeiros seriam os lutadores normais do jogo, né? Tipo, os caras que também estão no torneio por tá. E aí, a partir do YJ, Raiden e Billy Kane, os outros três personagens, que começa a questão deles trapacearem pra te ferrar. É, ele tem essa questão de você poder jogar você e seu amigo junto pra derrubarem o torneio, né, sabe? Isso eu acho muito legal. Infelizmente, a ideia é que não foi pra frente, hoje em dia eu nem aplico mais em nenhum jogo, né, cara? Tipo, uhum. Mas... meio jogado de lado. No Fatal Fury até que entra nisso, porque, tipo, o jogo só tem 3 personagens pra escolher, né? Não, uhum. Não é sim, sim. Muita variedade de roster, assim, daí essa adição de 2 players, assim, é um negócio interessante que o jogo tem uma cara de beat'em up quando tu vai jogar de início, assim, cara, tipo, sim, dá um start, sim. Se tu não sabe se é um jogo de luta, tu vê 3 personagens, pô, caraca, 3 personagens, tipo, 3 personagens, vou escolher um deles, vou sair pela cidade dando porrada, né? Daí quando não, é um bagulho de luta. Cara, você falando isso que é interessante, eu já falei com o Belo aqui, tava até comentando aí como é salvado. É que como eu falo, o Fatal Fury, ele não é um jogo de luta padrão, cara. Como eu te falei, tipo, ele é muito. Eu até diria que ele é mais um jogo de luta estratégica, porque você não pode simplesmente ir pra cima do seu oponente e dar soco, chute e magia mesmo, cara. Porque não. O jogo não funciona assim, como te falei, seu oponente, ele é beneficiado pelo cenário. Cada personagem que você enfrenta, ele tem uma habilidade especial, ou ele tem alguma coisa que vai favorecer ele. Ele tem um puta problema que é, tipo, a porrada dos caras tira demais da sua vida, cara. Uma magia já lava quase metade da sua vida. É muito foda. Então você tem que estar ali planejando todo o seu movimento, jogando, agora eu vou dar um soco. É, mas também dava bastante dano com magia. Tu mandava um... Sim, sim. Um pau-au, ei! Lá que... melhor golpe. Dava um... Nesse jogo já mostra o inglês do TR, né, cara? É o pau-au, ei! O banaco! Olha a Sênica, contrata desgraça pro dublador. Porra, perfeito. Não, já estão fazendo um bom trabalho nesse último coffee, que tem o Gizzy, o dublador do Gizzy continua sendo o mesmo, né? Mas quando ele dá aquele dash, sabe, de normal, do padrão do coffee, ele fala, too strong, too strong, é muito escroto, cara. Primeira aparição do Gizzy é o mesmo dublador, o cara tem tipo, eu acho que uns anos, sei lá, cara. Eita, ah, então porra. Deve ser do Java mesmo, porque já tá entrando aqui no assunto que faz sentido também, mas o do CNK versus Capcom já mudou, não era mais esse cara, o classicão, e eu não, lembro não, dele... Mas por... aí... Não, pode pera falar. Aí, Bel, mas aí tá, o desgraça, ele tá se referindo a um jogador japonês. Tá. Jogo da SNK dublado em inglês, assim, é muito estranho, cara. É muito diferente mesmo. Eu não esqueço uma fala que esse maluco do CNK vs Capcom 2, que eu gostava pra caralho de jogar com o Gizzy, né? Ele manda, no começo, quando tu vai lutar, ele manda uma voz grossona, tipo assim, você não pode escapar da morte. Eu falo assim, caralho, o Gizzy falava essa porra mesmo? Aí depois eu tentei lembrar na minha memória. Nos jogos antigos, e não, é porque ele. O cara que foi dublar botou meio que a personalidade que ele achava legal no Gizzy, né? Apesar de ter os golpes. Eu ainda prefiro o melhor do Gizzy, assim, sendo bem babaca, eu acho que o melhor do dublador do Gizzy é o do Real Balt, que eu acho que gosto muito daquela voz do cara e pra mim ficou marcado. Pelo que eu tô vendo, que é a mesma coisa. Que é o japonês. Ó, o nome do cara é Plata, e tipo, ele dublou. O Duck King, o Richard Meier e o Gizzy Howard no Fatal Fury. Não, desgraça, isso aí explica muita coisa. Porque no primeiro Fatal Fury, quando você era derrotado, no final da derrota, vinha uma risada maligna. Tipo, isso agora explica porque tanto esses três personagens tinham a mesma voz, cara. Eles aproveitavam a porra da risada com os três. Na verdade, a risada é usada pra todos os personagens. Cara. Se duvidar, o velho dublou todo mundo e eles só botaram aí pra dizer: não, disse que teve mais gente aí pra não. Pra não ter que pagar mais pro cara, sei lá. Porra, cara, todo mundo tem a voz igual nessa porra. No primeiro Fatal Fury. É foda. Vocês estão falando aí do negócio, eu tô lembrando também, como eu falei daquela questão de... Que o cara, que o Takashi lá tem aquela parada de botar as reverências, né, as referências de anime, de filme. E o desgraça puxou desse Richard Meier aí, cara. Eu tava lendo lá sobre ele e, tipo assim, eu não sei se essa porra tava errada ou certa lá. Isso eu já tava vendo fora de vídeo YouTube essas coisas. O cara era brasileiro mesmo, quem? Ou o cara era... Porque ele é brasileiro, sim, com uniforme branco, mas parece um mexicano do cacete, cara. E o nome dele é Richard, né, cara? Richard Meier. O nome dele é Richard, né? Apesar que ele pode ser brasileiro. Cara, eu vou te falar que dessa informação eu não sabia, cara. O Richard Meier... Eu chamava ele de Richard Meier. Eu chamava bem de Meier. Cara, ele Richard é um personagem... Meier, aí é brasileiro mesmo, cara. Se for Richard Meier, é só pegar o trem que tu chega nele. cara, nossa, meu. É, só que eu moro no Rio e pego essa. É, cara, não, porque tipo, ele é um personagem muito qualquer coisa dentro da série Fatal Fury e até do King of Fight. Depois disso ele vira figurante, cara. Tanto que ele acha que ele até no 14 ele aparece no zeramento. No barzinho, é, ele é o dono do bar ainda. É. Não, inclusive, o bar dele tá no KOF 94, cheio de referência lá também de personagem. E esse Fatal Fury, o que tá falando, eu acho que é o Fatal Fury 3, que aí vem o Bob Wilson e ele aparece lá no cantinho, lá falando alguma coisa, que é meio que o Bob Wilson é um personagem que eu acho mais interessante do que o Richard Mack. É, eu também. Eu acho que se eu não me engano, o Richard é alguma coisa dele, né? Eu sei que o moleque trabalha também nesse bar. Ele abrigou o Wilson, eu acho que é o gerente, né? Sim. É o Pau Pau Café aqui, tá? Desde o início ali, é o primeiro cenário do Fatal Fury 1, que tem aquela música bem brasileira também. É o passo essa fase, cara, que eu joguei o Fatal Fury 1 assim, porra, várias vezes, cara. Tem um ele no livro da Terra. E, cara, não tem como você terminar essa fase, essa música fica na sua cabeça até o fim do jogo, cara. Acho que é a única música que derruba ela, acho que é a da fase do Billy Kane, que é uma música muito mais ritmada, então. Que você consegue esquecer, cara, mas essa música é muito marcada. É do Big Bear, que é muito boa também, cara. O Big Bear é no 2, cara. Do Raiden, né? Que você tá falando. Ah, o do Raiden? É, não, pera aí. Ah, é Raiden? É, eu me confundo. É o mesmo personagem. Eu sei, cara, que é o mesmo cara, mas é. Tipo, não sei. Ele só tira a máscara, ele fica do bem. É. O Raiden é babaca e o Big Bear é o legal, agora. Lembrei. Não. Olha só. Não. Não, a personalidade não é. Eu comentei de Raiden ou Raiden, não sei como é que chamam no jogo. Ele é o cara cuzão, assim, ele tá com a máscara e é um lutador. E quando ele tá sem, ele é o Big Bear, que teoricamente é gente boa. Sim. Os dois são difíceis pra caralho, né? Já falo logo. Não. O Big Bear é molinho, cara. Eu acho legal porque tem até no remake, que veio muitos anos depois do Fatal Fury 1. É que nesse remake, no zeramento dele, mostra ele abandonando a máscara de Raiden, porque ele fica puto. Tipo, você zera o jogo com ele, ele fica meio puto, porque ele vê que ele tá fazendo merda, né? Porra, tô ajudando, tô financiando um crime nessa porra da cidade. Aí ele tira a máscara e vai embora, tipo, ele larga essa porra. E, tipo, fica até bem espadão, acho que chega no desenho, ele já faz uma parada diferente, tipo, o Joey vai lutar contra ele. E aí ele fala, pô, não lembra de mim, eu era o Raiden, cara. Pô, depois que vocês derrotaram o meu chefe, aí o cara já outro emprego. Ficou outro emprego pra ele, cara. Tipo, ele tirou a máscara e virou outro lutador pra ganhar mais. E aí, engraçado que, tipo, ele é derrotado com a máscara, depois ele vira o Big Bear, né, pra ser uma pessoa mais amigável. Daí no KOF 13, cagou, né, tipo. Foda-se, tá, caiu o Raiden e o YJ como no time do Kim pra ser os vilões reformados que o Kim sempre faz isso. Esquema. Sim. O que é o cara do trabalho social, né? Ele é o cara da justiça, né, cara? Ele é o verdadeiro super-herói do Fatal Fury. Um dia você vai ver isso, cara. Pô, não, pior que é verdade, velho. Pô, o Kim é um exemplo de vida, cara. Pô, ele é um exemplo de vida, cara. Mas, tipo assim, vou puxar só um ponto aqui, porque a gente já tá falando até dos caras dos próximos Fatal Fury, né? Mas eu queria só tocar o assunto aqui em dois. Como a gente falou do Richard Mell, eu achei legal tocar no assunto dele, porque eu não sabia que ele era brasileiro, vocês também não, uma surpresa do caralho. Mas eu queria falar sobre o AJ e depois sobre o Tung Fu Ru. Mas eu vou falar primeiro do AJ, que o AJ você vê que ele é totalmente inspirado no Adam do Street Fighter, né, cara? Sim. Ele, quando você olha ele, você já bate de cara, pô, já vi esse cara em algum lugar, maluco. Sim. Aí você vê que ele é o Adam, cara. Ele é o Adam que, no caso, talvez o Takashi pensou na cabeça dele pra fazer no Street Fighter, né? É, mas esse negócio também pode surpreender a gente, porque o Adam tá no primeiro Street Fighter ainda, né? Porque, tipo, ele é o segundo, ele é o capanga do Sagat ainda, ele é o segundo do Muay Thai ali. Uhum. Tanto que tem essa rixa no Street Fighter mais em frente, que ele fica puto com o Sagat, assim. Sim, se eu não me engano, pra você enfrentar o Sagat, que é o Street Fighter, chupa Bison. É ele, né, que você enfrenta. Sim, primeiro, sim. Né? Tem que ficar parado, tem que enfrentar o segundo melhor. Só outra coisa também, Bel, você falou disso aí, tem o boxeador também, eu acho que é o... o Michael Max, cara, o Michael Max. Que isso, é o que aparece no Balrog, né? Sim. Não, esse aí, cara, se o Balrog... se o Balrog já deu problema por conta do Mike Tyson, cara, eu não sei como o Mike Max não deu, cara. O Mike Max é muito mais igual ao Tyson do que ele. Muito mais. Porra. É mesmo. E o último que eu ia falar, tem até o Duck. Acho que são poucos personagens, nem como a gente comentar. O Duck King, o Duck King lá, todo mundo lembra porque, por causa de provavelmente de música e do estilo de luta dele, que é um breakdance louco. Essa é a melhor explicação, né, cara? O cara dançava e da dança ele fez um estilo de luta, né? Até meio capoeira, assim, pode se falar, mas o cara da dança fez um estilo de luta. Ele, na minha opinião, isso daí eu nunca vi, tipo, escrito em nada, não. Acho que até li alguém falando que parecia, mas ele é chupinhadíssimo do Mr. Hammer, né, cara? A calça dele, aquela calça gigante, é Mr. Hammer. Mas, cara, SNK, os caras copiam tudo, assim, eles pegam a inspiração de Super Sentai, de como é que é, mangá desconhecido, de qualquer coisa. O Terry mesmo, eu lembro de alguém falando daquele filme do Falcão, eu acho que é do Stallone. É ele, cara. Ele virou o Falcão, campeão dos campeões, cara. Isso, porra, que ele, tipo, vira o punezinho pra trás, não, assim. Não só isso, o desgraça. Fatal Fury 1, ele tem um minigame, o minigame é exatamente a queda de braço, cara. Tem, sim. É verdade. Porra, nada por acaso. Caralho, eu estourei muito meu braço jogando essa merda, cara. Pô, essa luta de braço aí que o Ken tá falando é interessante, que é um bônus game, né, do jogo, que é realmente um joguinho da SNK que existiu, né, cara? Que tinha essa questão de você botar a mãozinha, eu cheguei já a ver esse jogo em shopping, eu não lembro se era da SNK ou não, mas você fazia uma queda de braço com a máquina, era super roubado, não aconselho ninguém fazer. Porra, tinha hora que a máquina fazia uma força do cacete que tu não tinha como, meu irmão. Tinha que ser o Hulk, entendeu? A máquina era até muito a máquina era muito parecida com aquela coisa. Já zerei esse jogo. I am the greatest! Olha aí, ó. Desculpa aí, ô Kleber Bambam, ô Bodybuilder. Isso aqui é locadora, porra. Hoje eu saí de casa, eu joguei pra caralho, que ele tendo, porra. O Belo, você falando isso, cara, você é exatamente assim como funciona dentro do Fatal Fury. Você faz essa fase bônus 3 vezes só, e ela sempre rola em cada mudança dos personagens que você vai enfrentar. E, cara, tipo, a primeira vez é muito fácil, você ganha muito tranquilamente. Aí da segunda em diante, a segunda e a terceira... Tipo, são mega difíceis, cara. Sem usar o botão turbo, que essa opção acaba ficando válida na versão do Vita e do PlayStation 2, eu conseguia ganhar até a segunda luta, sem usar o botão turbo. Só eu mesmo lá apertando o botão, porque eu sou psicótico do Smash Bros. Eu consegui. Agora, cara, quando chegava na terceira, era impossível, cara. Tipo, não tem como você ganhar, cara. O jogo ainda, ele ainda tenta te dar uma mão. Ele te dá 30 segundos pra você derrotar esse cara. Ele ainda te dá um alívio, porque tipo, tem hora que você pode parar. Ele pede pra você parar de apertar o botão pra te boost. Tanto sou boneco, quanto o boneco lá, eles param de se mexer, e do nada volta. Só que isso te quebra completamente. Você acha que o descanso vai te ajudar? Ele mais te atrapalha do que ajuda, cara. Porque, tipo, tu perde toda a pressão. Cara, é muito roubado o negócio, cara. Tipo, tu acha que tu vai dar um alívio, e do nada volta e tu aperta. Aí, tipo, nisso o cara já levou teu braço, quase ficou, cara. O outro também que eu queria citar, pra gente passar rapidinho, é aquele Tang Fu Ru, que é uma citação ali nele que você percebe claramente. Eu já tinha visto já o Dragon Ball, e mesmo sem ter esse conhecimento... É o mestre Kami cristão, né, cara? É, o mestre Kami, cara, aquele cara, né, cara? Caraca, quando ele faz aquela parada de ficar fortão e aparecer, tu fala assim, porra, é impossível. E eu ficava assim, caralho, como é que... Aí ficava naquela, quem copiou quem? Ou foi o Tung Fu que copiou o Mestre Kami ou o Mestre Kami? Não, Dragon Ball... Mas não, o Takashi é Dragon Ball, cara. Tipo assim, Dragon Ball originou um monte de coisa, assim. Então é muito difícil alguma coisa ser copiada no Dragon Ball. Só se for, sei lá, a Bíblia, cara, sei lá... Caraca. Goku, na verdade, é a visão junguiana de Jesus, né, cara? Foi junguiana, sempre a gente nessas teorias, né? Não, mas o interessante da questão do Dragon Ball é que o Takashi, pelo que dá pra se entender, ele é fãzaço de Dragon Ball, né, cara? Vai fazer outras referências ao redor da série, né? E realmente não tem como, é muito descarado, cara. Se quisessem processar na época, mandar um processinho esperto, já tinha como fazer, porque é muito na cara. Ken, te pedi um favor, cara. Tem como tu falar do final do jogo? Porque isso é outro ponto que eu queria destacar sobre os jogos da Fatal Fury, que tem uma história, que eles são canônicos. Por mais que tenham... Nesse você tem 3 bonecos pra escolher. Mas o final do jogo, praticamente, é o final que vale é o do Terry, né, cara? Que eu não sei, não lembro como é que a gente zerou com o Andy ou com o Joey e viu uma parada diferente. Mas o final que vale é o do Terry. No é que, jogo é que o Terry dos três ali é um protagonista maior e a rixa maior do Giz é ele, na verdade. Ele chega a ver, eu acho, o Giz matar o pai dele. Tipo, ele é o cara que tem certeza. Ele viu mesmo. Tipo, Vamos falar aí depois, no Wide Ambition, que é o remake do jogo. Pô, tem uma cena sensacional. A introdução desse jogo é sensacional. Ah, mas Wide Ambition, eu tenho até uma dúvida, tu que jogou esse jogo, que eu, pelo que eu lembro que eu li, no canon do Wide Ambition é meio que um... Como é que eu posso dizer? Meio que reboot, tanto que o pai do Terry mostra que é tipo um cara mais japonês, assim, ele é tipo pai adotivo. E não tem. Isso aí. Cara, na verdade, isso aí, essa parada do Jeff Bogard, cara, o pai. Essa parada dele ser adotivo, pai adotivo, já, eu acho que entra essa informação mais lá no. Bem antes desse jogo, acho que no segundo ou terceiro jogo, eles já enfiam isso no background, de que eles não são filhos do cara. Que aparentemente isso tinha a ver com outro projeto que a SNK ia desenvolver mais futuramente dentro da linha de tempo da história do Manocura, Art of Fight e tal. Só que aí como a SNK tomou as decisões erradas por aí, né? Tipo, só focar em The King of Fight, esse projeto acabou indo por água abaixo, cara. Mas realmente, o Jeff é parte do time deles e no jogo, nesse jogo ele mostra melhor essa questão. E nessa introdução do monstro do TRP ele morrendo. Muito foda. Sim. É, mas dá pra ver que tipo, ele é um cara mais. Até parece meio japonês, assim, que ele tem aquelas roupinhas de Kung Fu e o cacete A4. Uhum. É, provavelmente vão explicar isso hoje em dia aqui, porque no KOF 14 tem uma história de que vão ressuscitar um pessoal aí, tanto no canon do jogo. Eita! Pra frente. Cara, mas aí que tá o desgraça. Eu acho que você pegar tipo, o KOF de referência, eu acho que não vale muito o KOF. O KOF, a ideia inicial, ele era pra ser só um dream match de vários jogos da SNK. Não, mas ele da é, tipo, a timeline é diferente no KOF, mas sim, as exato. Coisas ainda podem contar. Contar em termos, né, cara? Porque, por exemplo, no KOF, o Gizzy tá vivo até hoje, cara. E dentro do canon do Fatal Fury... Não, mas, tipo, é o pai do cara, né? Não, é a ciência do foguete, né, cara? Então, é o mesmo pai na mesma timeline, tipo, nas duas timelines, né? Sim. É, cara, de qualquer jeito, tipo, no KOF, sim, cara, você pode tirar um raio laser de um satélite, que sua torre, em menos de um ano, vai estar reconstruída de todo, cara. Então, vale tudo. E, pô... Eles disparam, cara. Eles explodem uma cidade. Em menos de um ano a cidade tá normal. Tipo, morreu ninguém. Foda-se, segue em frente, né, cara? Mas, ok. Outras paradas aqui também que a gente não comentou, primeiro do 1, e que é um negócio que vai ter em muitos jogos da série, praticamente é uma marca registrada, e que não tem. É um negócio bem único assim do Fatal Fury. Depois vai ter em outros da SNK. É a questão dos planos de batalha, né, cara? Que tu consegue lutar entre os dois planos, inclusive. Você tem mais algumas interações, a gente falou do Richard Maia lá, o brasileiro capoeirista que não tem nome de brasileiro, parece mexicano. Ele se pendura nos ferrinhos na fase dele e tal, tem umas sacanagens lá. Na fase do Billy, se você tentar pular pro outro lado, você bate no carro e volta, entendeu? Tem umas sacanagens. E outra porra foda também, que quando eu joguei com quem eu percebi, é as fases que tem mudança climática, cara. Porra, aquela fase do cara lá que parece o mexicano e começa a chover. Caraca, é do caralho, meu irmão. É do caralho a fase, entendeu? Cara, eu acho que é o único jogo, não é o único, que depois isso se repete no Samurai Shodown, né? Shodown, sei lá, Shodown. Isso aí. Mas, tipo, realmente, ela tem essas paradas. Tipo, vai anoitecendo em cada fase. Cada round, ele representa o período do dia. Tipo, as fases que são em céu aberto, tipo, começa meio como se você estivesse lutando de manhã. Aí o segundo round é à tarde, e se der a merda de ter um terceiro round, você nunca vai querer que aconteça um terceiro round desse jogo, que é tenso, aí a fase já começa à noite, cara. Você vai vendo que na parte de trás a galera, alguns personagens vão mudando, ou vai enchendo mais gente, ou vai esvaziando. A fase do Billy Kane rola muito. Tipo, a fase do Billy Kane começa lotada, você vê gente lá, e já na parte da noite você já vê que alguns personagens meio que já foram embora, né, cara? Desistiram dessa porra e, sei lá, foram fazer alguma coisa da vida. Nego, no começo tava legal, né? Tava tweetando. Porra, caralho, a porrada comendo aqui na ponte, que no Rio seria na ponte Rio-Niterói. Aí daqui a pouco vai passando, pô, essa merda não acaba, né? Puta que pariu, vamos embora. Cara, o legal dessa fase do Billy Kent, foi até o próprio Belo que falou, caralho, que tem muita referência musical nessa fase. Tem pra caralho. Todos os carros têm nome de banda ali. O Billy Game é um Axl Rose fudido, né, cara? Porque ele é carequinha com aquela bandana, né? Mais pra frente fica, eu acho até que fica mais legal ele no KOF com aquele casaco clássico, tipo assim, de diga não ao fumo, né? Porque uma porra de um bandido Não, vai ser. Nesse inicial ele é meio que visual de mecânico, né, cara? Ele tem aquele. É. Como é que chama? De macacão, sim, assim, a bandana. É bem... E ele tem, tipo, eu ele luta com um bastão, que é dentro do bagulho. Não, que é esse bagulho aí do visual dele é tipo uma referência até à história dele, que ele é um. Era um moleque que trabalhava numa fábrica, daí ficou putão, pegou um cano lá, encheu a porrada do Guiz Gilda e, pô, gostei desse cara aí e tipo, tomou de apoio. Pô, e o cara, sim, não, e o cara, o Billy Kane, ele tem a característica pessoal dele, que o cara é fiel ao Guiz, cara. Tipo, quem ele estiver trabalhando, né, cara? Não, ele é fiel. Tipo, ele realmente, ele é... E a irmã dele lá, que tipo, tem a backstory, sim, também. Sim, é mais pra frente. A irmã que o Joey pega depois, né? Pô, esse final é genial, cara. Mas a gente vai comentar dele, eu até separei aqui pra gente comentar dele no Real Bout. Então, puxa o final, então, quem da história. Não, é, cara, vamos finalizar, senão a gente vai ficar só com o Fatal Fury 1. Bem, teoricamente, como o próprio Belo falou, o final verdadeiro seria o término em Unifiz, mas não há uma diferença em muito no zeramento, não, cara. O zeramento é todo mesmo. No final, o seu personagem derrota o Giz, tu joga ele lá do, acho que é 20º andar da Giz atual. Giz não é a torre mais alta da cidade de Souls. Eu senti tu querendo falar na Katomi Plaza, hein, Ken? Quase, hein? Joga ele lá na Katomi Plaza. É muito igual, cara. Eu acho que o nome é Giz Tower mesmo, não lembro agora. E, tipo, cara, ele despenca de lá e é dado como morto. No final do jogo ele diz isso, cara. Que em 1992, Giz Howard foi morto a, não sei que, acho que às 17 horas da tarde. E o que é estranho é que no arcade, cara, ele pega o dia que você tá jogando, né, cara? Infelizmente a gente, quando jogou no Fight Cage, desregulou a porra toda e no nosso deu que a gente matou o Giz em 2014. Foda-se, né, cara? Mas tá lá, tipo, aparentemente no arcade ele pegava o dia e a hora que você derrotou o Giz e mostrava pra você isso. Já nas versões que vieram depois, né, tio? Tanto a versão Battle Archives quanto a do Vita, ele já te dá um dia, uma hora fictícia de um dia fictício do ano de 1992, que é onde passa o jogo. Ah, maneiro. E lembrando só que, tipo assim, o TR nesse, antes do TR fazer uns atos que a gente vai falar mais pra frente, o TR nesse, quando você vai ver, pode procurar o vídeo do final, que não é spoiler nem nada, não, já tem mó tempão. Ele mata o Giz, meu irmão, com a voadora. Tipo Lindomar, ele tá. Pá, o Giz tá meio bambiando, né? Ele vem dar uma voadora no Giz. Mas é a morte mais clássica dos anos 90 e 80, é derrubar o vilão do prédio. Pô, exato, cara. O pouco Belo, quando o Belo falou hoje pra mim que, cara, a Giz lembra na Katomi Plaza, tipo, ao final do Duro de Matar é isso, né, cara? Então, só faltou a bazuca, né? Uma coisa, a gente tá falando, tipo, o vilão é jogador, só que se você perde pro Giz, não é um negócio muito difícil, pô, o cara é um apelão, filha da puta. Eu desenvolvi um meio de ganhar ele, o Belo já presenciou esse meio. Mas, tipo, agora se você for lutar normal com ele, você se fode plenamente. É que se você perde pra ele, quem é jogado no prédio é você, cara. E quanto mais vai passando no contagem, teu boneco só vai caindo. Aí, tipo, quando chega no 3, 2, 1, você vê ele batendo no chão. É muito foda isso. É muito maneiro. O legal disso, até pro, tipo assim, o Cat, que praticamente, tu nunca jogou, né, Cat? Praticamente não. Nenhum Fatal Fury, né? É legal não. Tu perceber isso assim, porque em questão de jogo de luta, vamos lá, se a gente fosse botar aqui, não ser babaca de comparar, mas se você colocar em uma relação de Street Fighter, cara, os finais do Street Fighter 2, que vem 6 meses depois do Fatal Fury, você percebe que o final do Fatal Fury, cara, já é meio que um final de verdade, né, cara, que te dá uma linha pra você começar um novo jogo. Os finais do Street Fighter e de outros jogos de luta não, cara. Eles te levam em N locais, né? Que você pode vir, subir e descer. Tipo, o Ryu vai continuar o treinamento dele. Tipo, o Ken veio, casou com a Lisa e não vai lutar mais. Aí, tipo assim, pode passar... Vai dançar com o Gorbachev, né? O Banda vai ficar dançando lá no Amazon, né? Com a mãe dele. Entendeu? Então, eu acho muito legal isso. E uma parada que você vê que... Caralho, cativa, cara. Eu acho que a pessoa, desde que jogou um lá naquela época e viu que era uma porra diferente, o cara falou, pô, eu quero mais disso. E aí, lá em 92... saiu o Fatal Fury 2, que eu peço aí o Ken ou o Desgraça, não vou pedir ao Cat, porque o Cat é o nosso espectador. Não, é 92, cara. O Fatal Fury 2 92? É de 92, o Fatal Fury Special é de 93. E engraçado que na história aqui, então eu vou até começar, no começo da história do 2, se diz que passou um ano da morte do Giz. Faz sentido, porque o primeiro Fatal Fury em 91. Sim. e o outro Fatal Fury 92. E nisso, o vilão, o novo vilão, né, que ninguém sabe, depois descobre que é o Wolfgang Krauser, tá fazendo um novo King of Fighters. Essa história do Fatal Fury 2, você nota que o jogo, ele muda a questão de sprite e tal, você vê que o impacto do Street, apesar do Fatal Fury ter feito sucesso, é um jogo muito popular lá no Japão aí, até hoje, mas você vê que o Street Fighter, ele teve um impacto dentro do Fatal Fury, não, o Street Fighter 2. Tanto que você vê que a mudança dos sprites já, tipo, já é uma parada mais levada pro Street Fighter. O modo como os personagens estão agindo já é também mais igual do Street Fighter. Ele mantém muita coisa do 1, mas ele meio que chupinha muita coisa do Street Fighter 2, né, cara? Inclusive a história. A história é simplesmente o quê? O Street Fighter é o quê? É um torneio que... Cara, simplesmente Fatal Fury é isso. É como o Belo falou. Eles reabrem, alguém simplesmente decide refazer o The King of Fighters. Só que agora essa porra é em âmbito mundial, né, cara? E tipo, é muito alguns personagens do elenco do primeiro jogo é a entrada de novo. Inclusive, é uma desculpa que eles dão pra alguns personagens do primeiro, que não aparecem no segundo, que eles falam que alguns personagens não conseguiram participar porque tava em âmbito mundial. Então fiquei imaginando assim, eu falei, caralho, será que alguém não podia pagar a passagem de avião pra poder... Não, tipo... não só isso, Bel. Alguns personagens, como acho o Duke King e o... Cara, eu não vou... Aí o Tung Fung Wei, eles são mostrados que eles são derrotados pelo organizador misterioso, né? Que você não já contou o Krauser, né? Tipo, quando você ganha, acho que a primeira e segunda luta mostra lá, tipo, tanto o Duke King e o Tung Fung Wei jogados assim no chão e o Krauser, tipo, ah, sou foda, e, tipo, a porrada vai comer, tipo, vambora, o torneio tá rolando aí, é isso aí. O AJ também, cara, eu acho que ele vai, tem uma ceninha que ele tá, assim, aparece a perna dele e o AJ no chão lá, tipo, ele num ringue, como se fosse aquele ringue de Muay Thai mesmo, entendeu? E aí aparece essa porra desse Krauser aí e, de novo, né, o Terry, o Andy, o Joe e a galera toda se envolvem. Uma parada que eu acho maneiraça do 2, que o 2, em termos assim do 1, eu falei, pô, eu não conhecia um na época do Super Nintendo. O 2 foi o Fatal Fury que eu joguei no meu Super Nintendo, assim, pra caralho, cara. Pra falar a verdade, eu joguei muito o Fatal Fury Special, 2 Special, né? Mas eu joguei pra caralho, muito assim, porque era muito maneiro. Como eu falei, quando eu conheci Fatal Fury, eu já tinha visto King of Fighters e tal. E quando eu joguei o Fatal Fury, percebi, caralho, esse cara é o mesmo cara que tava no King of Fighters, cara. Eu fiquei maluco, eu falei, não, vou jogar isso aqui e tal. E eu via King of Fighters escrito, falava assim, não, tem que descobrir, cara, por quê que tem King of Fighters aqui, e tem o jogo e essa loucura toda, não sei o que lá. E porra, eu não sei como o Terry, né, cara, ele não foi canonizado. Pra galera, o Terry, ele é meio que o mascote da SNK. Não sei como a empresa não canonizou isso, né, cara. Porque, tipo, o Terry, ele não aparece só no The King of Fighters. Acho que depois de alguns outros jogos, ele faz aparições também, nem que seja na porra do pingo, assim, da tela. É, você, e o bonezinho dele é feito pro Jabá, né, cara, que, tipo, antes de usar o Fatal Fury no King of Fighters, eles usavam, tipo, Neo Geo e outra, tu vai ver, tipo, propaganda, assim, ele usa o boneco com vários, tipo, de logo da SNK da parada. Não só isso, desgraça, depois de um tempo, a própria jaqueta dele vai rolando disso também. Eu acho que no King of Fighters 98... E a jaqueta dele é aquela com a estrela nas costas e embaixo tem escrito, é King of Fight. Já vai tendo, né, esses encaixes, ele vai fazendo esses encaixes cada vez, cara. E também é um filho da puta que tem uma fábrica de boné, né, cara? Que esse boné dele é distribuído pra Deus do mundo, né, cara? A caralho de personagem que tem esse boné. Tem personagem de outro jogo e disse que não é esse boné dele, cara. É foda. Ele comprou na Uruguaiana aqui no Rio, que você vai lá com 10 reais e consegue comprar 3. Aí já comprou logo uns 10 e deixou lá guardado. E ele é um cara, o mais foda do Terry usar boné, vamos fazer aqui um off-top. Cara, o cara tem um cabelo, tipo assim, tipo o Wesley Safadão, né? E o cara usa aquele boné que não faz sentido nenhum, que não guarda nem 10% do cabelo dele, cara. É muito loucura, mas é um charme, né, cara? É, mas ele tem o rabo de cavalo, geralmente, né? Mas eu acho que no primeiro, eu acho que ele não tinha, cara, o rabo de cavalo. Eu acho que essa parada do rabo de cavalo entrou a partir do segundo por causa do Andy, cara. Porque o Andy tinha cabelão, mas, tipo, os dois são irmãos, né? E, tipo, um usa boné. Eu acho que depois do primeiro jogo é que ele começou, cara. Se não me engano, até o cabelo grande. Acho que posso estar falando merda aí, o editor depois desse conflito pode botar o erro aí. Mas, cara, se eu não me engano, no primeiro jogo o cabelo dele é curto, cara. Não. Oi. Segundo a comic que eu tô vendo aqui, que, tipo, tinha uma comic, um prólogo, assim, que lançavam junto do jogo. A arte é bem bonita, por sinal. A arte é foda, é bem parecida com a capa do jogo. É, a arte é mais ou menos que tem, tipo, aquela mania do Shinkiro, que era o artista principal da época, da SNK, fazer, tipo, os rostos iguais, assim, tipo, umas caras meio estranhas. Aí você pegou o quê? Enfiava o cabelo por dentro da blusa, qualquer coisa, porra. Não, ele tinha tipo o rabo de cavalo só, cara. Mas dá pra ver ali que é o tipo do cabelo dele já. Sim, oh, mas um, sabe o negócio mesmo que a gente tá falando do Fatal Fury 2, que é, ele mudou de ser três personagens pra ter um rostinho maior. E esses personagens que é de, tipo, tem uns bem foda-se, assim, mas adicionaram os dois, acho, mais populares, assim, até em King of Fighters, que seria a Mai e o Kim, né, cara? Verdade, eu ia tocar nesse ponto. Sim. Os outros, de graça, por mais que eu não eu tenho que concordar contigo que eles são meio off-topic, assim, né? Você pode jogar pra escanteio, mas eu acho muito maneiro. Já que o Desgraça tocou nesse assunto, eu vou tocar os personagens de merda e depois a gente fala dos mais legais. O Shang lá, né? Shang Jinsan, que é aquele gordinho lá sacana que manda as bolinhas de energia. Não, mano, você acha esse personagem legal? Não, sabe o que eu fiquei surpreso, Ken? Ele é uma referência ao Sammo Hung, cara. O, desculpa aqui se eu tô falando errado. Aquele cara que é brother do Jack Chan, que faz os filmes lá. Sim, sim. E aquela série aparece... policial. Isso, série policial, qual o nome dessa série mesmo, Ken? Eu tava lembrando, cara, era policial de peso, não sei o quê. Não, cara, não é um Tira da Pesada, não era como, cara. Eu não vou lembrar, eu nunca lembro o nome dessa série, cara. Eu lembro policial o nome do cara. Pesada, né? Pô. É um policial da pesada. Aí, policial da pesada. Pô, eu chutei. O Tira da Pesada faz até sentido, cara. Mas não é. E tipo, ele aparece no Ip Man, ele mais velho, agora ele aparece nesses filmes, a série de filmes do Ip Man. E, pô, cara, ele tá bem pra cacete. É um cara bem foda de arte marcial, assim. Eu fiquei até surpreso porque eu nunca tinha reparado nisso, mano. Nunca tinha reparado nisso. E o Jubei, né, cara? O Jubei Yamada lá, que é um do. É o mestre da Mai, né? Se eu não me engano. Isso até é canônico mesmo, sim, não só aquelas séries de animações. Que ele é uma clara referência aos velhos tarados. O nego acha muito que ele é uma homenagem ao mestre Kami taradão. Mas não, cara. Uma porrada de anime. Hana, um e-mail, né? Sei lá. Tem esses velhos parecidos com o Jubei. Então ele é meio que uma referência a todos esses, né? Ao velhinho tarado. Era o velhinho do orgulho quando eu jogava. É, cara, isso aí é tipo uma referência à coisa cultural lá do Japão mesmo, cara. Do velho pervertido, tipo, é algo cultural. Aqui mesmo no Brasil tem, não, o velho babão. Então, aquele velho que chega nas novinhas. É a mesma coisa, cara, lá do japonês e o Jumei é tirado disso aí mesmo. É sacaneando isso. Dizem que essa parada é um tanto quanto comum lá no Japão. Velho ser tarado, né? Muito comum isso aí em qualquer lugar do mundo. Porra, muito comum lá no Japão. Aí, ó, eu tomando agora o flag dos velhos aí. Todo mundo, filha da puta. Um contra as gordas, outro contra os velhos. Porra. É. Fica lembrando depois eu que sou chamado de... Ele até chora. E depois eu que sou chamado de reaça dentro dessa porra. Olha só que merda. Fala da Mei e do Kim que chegaram e tomou o coração de todo mundo, né, cara? Ah, a Mei não tomou o coração, não, meu amigo. Tomou outra coisa, né? Pior que o peito dela tava pequenininho nesse, hein, cara. Nos outros já fica um negócio mesmo que é absurdo. Não, tipo, pô, depois no Fatal Fury 3 a Blumer era bem maior, inclusive, cara. Daí, o Amai era... Mostrando a vida da parte. É boob specialist, né, cara? Daí, pô, o desgraça é o velho tarado, né? A gente já tá vendo aqui, o velho tarado da equipe foi desgraça, né, cara? Ah, Mai Shiranui seria tipo uma kunoichi, né? Na verdade é mais ninja que kunoichi, tem uma outra conotação, assim, mas foda-se que esse mundo tá... os caras mudam o nome de qualquer... Posso aí, coloca outro significado. E ela é uma. Tipo, ela ficou mais popular, assim, tipo, a primeira mulher do Fatal Fury 2, assim como o Street Fighter teve a Chun-Li, né? E até hoje, né? Depois ela foi mais conhecida pelo fanservice, assim. De início ela não era tanto, assim, por mais que dá pra ver que tem. Tipo, vai ver os desenhos antigos, assim, do Shinkiro no Fatal Fury 2. Vê que ela tipo, é bem tipo, mais detalhada assim pra isso. E também, e junto a isso vem o Kim também, que o Kim é o que a gente já falou, que é o grande protetor da justiça, grande mestre do Taekwondo, né? E. E tipo, eu não sei, tipo, eu gosto do personagem assim, mas acho que no 2 ele não tem muita coisa especial. Ele só tem um estilo de luta foda pra caralho e os golpes dele são muito bons, assim. Ele é bom pra cacete, isso. Ele é muito bom de jogar, ele é um boneco muito bom pra iniciante, cara, porque. Aquele coisa dele que depois vira... Vou falar aqui na linguagem meio joguei mesmo, foda-se. Que vira um C pra frente no alto com chute. Nesse daí é só você botar pra baixo e pra cima e é facílimo, cara. Você praticamente só usa esse golpe o jogo todo. Que é você descer dando as pesadas nos malucos e tipo assim... Eles, e isso é uma parada que eu não falei no 1, mas uma parada que o Fatal Fury consegue trazer bem. Os bonecos são carismáticos, né, cara? O Kim, quando tu olha ele, tu fica assim, cara, esse boneco é foda. Eu falo aqui minha... Pode dizer até paixão, assim, eu gosto muito do Joey, cara, do personagem Joey, eu acho do cacete, assim. No 2, você vê que exploram mais essa parte dele. Mas eu sempre achei o personagem do Joey, assim, foda, assim, aquele coisa que depois até o Ken me falou. Pra mim, ele era tailandês, mas ele é japonês, né? Ele ganhou o campeonato de boxe tailandês, mas ele é japonês. Foda-se, mas... e, é o cara, tipo, é assim, É, porque a parada é assim que funciona, Cat. O negócio é... Quando o cara é bom, o cara é bom de verdade mesmo. É, pô, o cara não, é foda. Não tem limite, então, não, mané. Eu tô falando, ele não pode ser bom, tu que achasse estranho. Hum? Ele tá questionando por que você criou dele ser japonês, achava que ele era tailandês e estranhou quando ele era japonês. Pô, o cara pode ser fodão. Ah, entendi. Não, porque, tipo assim, Cat, eu vi assim como, vamos supor, o AJ ou o Adam, ou o Sagat, né? Você ficava assim, pô, os caras são fodas, são tailandês, eles vieram do berço da parada e foram fodas. Mas, tipo assim, o Joey saiu do Japão, que tinha lá, judô, tinha a porra toda, e foi fazer boxe tailandês e foi o melhor no que faz, né? Tipo o Wolverine, filho. E botou pra fuder lá. E dependente disso, é do caralho mesmo. Mas, pô, fosse um carinha tailandês até pra dar uma moral pra Tailândia, era legal também, né? Mas faz sentido em questão até depois do Fatal Fury com essa vertente de tipo de desenho japonês, né? Porque faz muito sentido. O japonesinho que vem, viaja e fica mais forte. Você, porra, cara, os três ali, o Terry, o Andy e o Joey, o Terry é o principal, o Andy é o irmão mais sério, mais, o que briga pra caralho, jogado, mas é um pouco pra escanteio mais também, que a gente fala do, tipo, do Joey e do Terry, mas tipo, o Andy, foda-se. Tipo, ele é meio que, a própria série, ele é jogado pra trás, que ele é meio que, por mais que, tipo, o Terry tenha meio que bagulho de vingança contra o Gizzy, o Andy deveria ter também, mas ele é meio que, ele é de boa, já que ele é, tipo, um ninja mais ninja mesmo, técnica de... É o cara mais calmo, ele até tem os bagulho mais... Nem por isso, ô desgraça, porque eu acho que, se eu não me engano, até na própria bio do Andy, do background dele, tipo, ele é meio o cara meio estressadão, né? Não é o ninja calmo, não. Ele é de boa, mas ele é meio um cara que gosta de disciplina, assim, mas ele é mais contido. E acho que a grande característica do Andy em si seria que ele é o crush da Mai, né? Que virou isso, cara, né, cara? Cara, vamos falar a verdade, a grande parada é que, tipo, tem o Terry, que, tipo, Terry é fodão, tem um visual bacana e tal. E o Joe, ele é um personagem mais carismático, querendo ou não, ele é um personagem do humor da série. Ele é louprado também, né? Cara, desculpa, o Andy, ele não tem carisma nenhuma, cara. Ele é dos três, ele é o mais sem graça, ele não se destaca. Eu achei ele legalzinho, Ken. A roupa dele é sem graça, cara. Todo modo dele, A roupa dele é muito esquisita mesmo, né, cara? Pô, vou te falar que eu não sabia, cara, que ele era ninja pra ler o background dele, cara. Tipo, olha pra ele, tu acha que era um avulso qualquer. Pô, não. O cara tá vestido, sei lá, de vendedor de churros, né, cara? Deve vender churros lá na praça lá. Porra, tipo, caraca, pô, tu pode ver no primeiro jogo, a roupa dele é tipo aquele avental do São Madruga no episódio dos churros, cara. Deve ser o que ele faz lá no Japão. Porra, ele é um personagem sem graça, cara. Ele é tanto. Você vê. Depois, quando rola a substituição dele, eu acho que no The King of Fighters 2013, ou 3, ou sei lá, essa porra muda de nome depois de 2000 cacetado. Cara, você vê que o time do Fatal Fury, né, o Garou Ten, como pode ser chamado, Aí é sacanagem da CSNK. Eu sei, mas olha o time, é Terry, Joey e Chizuki, que é outro personagem também, porque é merda, cara. Nossa, cara, com muito cabeça de campeão. Só não botaram o Rock porque ia ficar igualzinho, né? O Terry ia ter mais dois Terry no time. Que por mim ficaria até tranquilo, porque tem outros trios que tem, tipo, o Ryo e o Robert, que são bem parecidos, apesar de cada um ter uma arte específica, mas são bem parecidos. Mas é foda, cara. Eu acho que, tipo assim, nesse ponto, assim, é bem aquela levada de anime, como eu tava falando, entendeu? Você pega eles três ali, você vê vários animes que tem essa questão, cara. Ô, entendeu? Eu vi a definição perfeita do Andy Bogard aqui, ó. Andy Bogard, o Luigi dos jogos de luta, cara. É basicamente isso. Ele é o Luigi. Ele é o Luigi sem carisma, né, cara? Porque o Luigi ainda ele tem um carisma, ele tem aquela parada, Charles Chaplin, né, cara? Ele vira meio que depois o cara pra fazer a escada do resto da comédia, já que ele é um maluco sério, né? Dentro, em termos de jogo, eu não acho ele um personagem ruim, assim, tipo, se todo personagem fosse mega engraçado, ia ser uma bosta, né? Tipo, é um trio e tem que ter um equilíbrio naquilo aí. E, tipo, o Andy é um cara mais sério, assim, e em termos de jogabilidade, eu acho ele, tipo, é um dos melhores, cara. Eu acho ele do caralho, assim, pra jogar. É que ele, ele no 97 é bom pra cacete, cara. Sim, sim, né? Eu nunca fui de jogar com ele. É, ele é mais aéreo. Eu nunca fui bom de jogar com o personagem que ele queria, dar mais com combo aéreo, essas porque era uma especialidade dele. Combo aéreo, cara. É. Não tem combo aéreo em. Não. Cara, ele luta mais do cara. A parada dele é mais do alto, cara. Porra, aqui mais alto ele só tem, tipo, dois golpes que é por cima e um que ele dá uma voadeira que voa, pô, é aéreo, não tem um golpe. Isso é o que dois de aéreo que dá. Ele tem dois golpes que ele sai por cima, né? Ele dá aquele golpe que ele fala, que depois eu boto até o alto aí. Ele tira o golpe do cara, né? Ele é um cara muito, tipo assim, que eu entendo o que o Kay tá falando, é porque os golpes dele é muito pra... Ele te arrebenta se você vir pulando, ele tem aquele... Sim, sim. Meio que o Rory Uger dele, que é uma roubada pra cacete, né? É foda, cara. E o chute lá, cara, que ele dá esse Ramon que eu tô falando, que ele vai de um canto da tela ao outro, praticamente, sim, e sai arrebentando. Ele pula até a frente. Sim, eu sei, mas tipo, ele não é um personagem aéreo, tipo, no máximo, assim, ele tem só uns elementos, assim, não é algo que impede de jogar muito. Cara, eu acho que, tipo assim, nesse ponto do Fatal Fury 2, como a gente já contou a história, acho que já a gente pode até pular pro final da historinha, e a gente tem que falar do personagem que, na minha opinião, é o mais foda pra porra, cara, que é o Krauser, cara. Que puta, cara. Que pariu, que personagem. Tu não gosta não, dele? Cara, o Krauser. Eu acho ele. Falou, eu acho que eles tentaram, tipo, emplacar mais um cara, tipo, fodão, assim, tipo, que ele é meio que. Eu não sei se ele é o wrestler ou coisa parecida, que ele tem aquela capa gigante, ou ele é só, tipo, um cara. Não, que dali é só charme, só. O estilo de luta faixa, dele é o estilo, porra, da família. É um cara de 3 metros de altura, que bigode, cabelo rosa, e ele fala... Não, pô, eu acho que pelo menos ele é foda, só depois no cu, tipo, ele fica meio bucha depois, assim, mas depois ele é maneiro. Não, cara, eu vou explicar isso pra vocês, né? Tipo, cara, eu vou falar que eu não curto tanto o Krauser, porque, cara, a sombra do Guiz é muito grande dentro da série. Ah, o Guiz também, tipo, não dá, cara, e, tipo, no background dele, pra quem não sabe, os dois são meio irmãos, né, eu acho que são... Sim, sim. Eu acho que o pai deles é o mesmo. Só que o Krauser, ele tem uma coisa, assim, tipo, acho que pra você levar mais o Krauser em cima do piso, além dessa aparência toda dele ser um cara, ó, fodão, 2 metros de altura e não sei o que lá, ele tem o advento dele ser conhecido como um cara que nunca foi derrotado. Isso tá no background dele. Ele organiza isso. Matou o próprio pai, né, cara? Isso, exato, cara. Tem toda essa questão. Quando o Guiz foi derrotado, ele organiza esse torneio exatamente porque ele vê, a honra da família foi manchada e eu vou mostrar que eu sou o fodão, né? Tanto que o que ocorre no final? Novamente é o Terry versus o Krauser, né? Se enfrentam e o Terry derrota o Krauser. Após isso, o que acontece? O Krauser mata o subordinado. Até comento isso no gameplay lá, com o Belo dele. Cara, o Krauser, ele mata o subordinado dele lá, que é o Vega disfarçado. Exato, o Vega disfarçado lá. E depois disso ele se mata, cara. Porque, tipo, pra ele a vergonha foi tanto ele ser derrotado que... Só a morte ia expurgar isso dele, cara. No final, não, mas eu acho que isso aí não é canon depois no Real Bald. Não, cara, é canon. Isso aí é tipo um bagulho que apareceu numa mídia só e deu, cara. Não, mas isso que é confirmado, cara. É confirmado. Desculpa até te cortar, Ken. Mas essa parada que desgraça tá... essa parada que o desgraça tá falando é porque senão eu vou acabar esquecendo. Tem naquele box que saiu de 15 anos do Art of Fight, do Fatal Fury. E ele conta, o Terry conta essa história pro Hal. Sim, agora eu lembrei. Sim. Porra, foi aí que. Sim, ele... então. Isso é canônico, cara. E outra, se você parar pra ver, o Krauser, ele só reaparece e tirando The King of Fight, todo mundo tá vivo e maravilhoso, ninguém morre. Mortalidade lá. E você vê que nos jogos do Fatal Fury ele só volta nas edições especiais, né, cara? Dos Dream Magic, só o Real Gold Especial 1 e 2, o Fatal Fury Special. Ele não volta mais em nenhum jogo, tipo, com história mesmo, pizza mesmo. Pizza ele até chega a voltar, agora ele não volta mesmo, não. Então realmente o cara se matou, cara. E caralho. Esse vídeo ele cumpriu. Como? Tem essa teoria. Se matou de raivinha, né? Ficou, aí o Terry me ganhou, eu vou morrer, não, cara, vou me afogar no copo de Coca-Cola. Não, tipo, ele se suicidar, eu até entendo, cara, porque ele tinha toda aquela... Podemos matar os outros. ele fala, não, sou filho da puta, perdi por tua culpa. Não, cara, mas ele mata o cara porque provavelmente, na minha cabeça, a historinha que eu fiz na minha cabeça, provavelmente o Lawrence, como era um bucha e apesar de ser forte, ele era meio que subordinado, não que nem o Billy, que era qualquer coisa, o Billy se vende. Tanto é que nesse jogo o Billy tá de subchefe do Krause. Tá não, mas... não, cara. O Lawrence, o Billy, até lá na melhor... Billy... É na... Não, cara, mas tipo assim, aqueles chefes antes do... Os subchefes antes do Krause é o Billy Kane, o Axel e o Lawrence, cara. É, não, pô, não, que é tanto é que a fase tá do Billy, aquela fase da, dos relógios lá da Inglaterra, que isso, gente? Não, ô, Belo, isso aí é no especial, cara. Isso aí é no especial. No especial que é assim, realmente é assim. Agora no... A gente tá louco, cara. Tá listado aqui ele como um personagem, inclusive. Ele é, cara. Ele aparece no especial, você consegue jogar com ele, entendeu? No 2, ele é um especial que ele é subchefe. Até no... Nessa questão da historinha, né? No canon, já que a gente tá sendo específico, fala que, tipo assim, depois que o Gizzy teve aquela queda lá e morreu com aspas maiúsculas, né, gigante, o Billy Kane ficou procurando um serviço, né, lá no vagas.com e achou essa porra com o Krause, cara, pra trabalhar junto com o Krause. O Krause chamou ele sabendo que ele era forte e tal. Mas... E era só uma disfarce pra ele saber que o Gizzy tava vivo, na verdade. Então. E, olha só que coisa. Olha só que anime fudido, né, cara? Mas um negócio que foi agora antes de pular pro 3, que foi nesse aí que aparece o Ryo, né, cara? O Ryo Sakazaki como. É, o que acontece? O Ryo aparece no 3. Não, antes da gente falar do Ryo e dos eventos que acontecem do Special, rapidinho pra gente acabar o 2. E eu falei aqui que eu acho a luta do Krauser foda. Cara, na luta do Krauser, o filho da puta bota uma orquestra pra tocar enquanto vocês estão lutando. Sim, e toca aquela música do Mozart, cara, que nem foi o Mozart que criou, que eu descobri, que é a Das Irei, né? Que é o dia de ira, cara. E outra coisa interessante... Pode falar, Ken. Fala. Não, só uma pergunta. É que o Fatal Fury 2 fez tempo que eu joguei, eu não lembro. Mas, tipo, no começo é ele que começa tocando o piano e isso é só no desenho. No desenho. Não, só no desenho. Mas, pô, ia ser bem foda. Desenho, no desenho. É, no desenho é ele, cara, tocando aí um órgão foda gigantesco por metade da sala onde eles vão entrar na porrada e cara, dá um impacto na cena do jogo. Não, pode dar um ar de tipo assim, do vilão. Ser fodão, né? Do cara ser gigante com aquela capa e o cara, eu acho que esse fato do Dizir aí, ser, tipo, a música tema do Krauser é muito estranho. Tipo, tu vai jogar KOF 96, daí tem o time dos chefes, né? E, tipo, tu joga contra o Mr. Big, assim, é o rap, o Giz é aquele tema clássico dele, assim. Daí quando vem, começa, tipo, alta orquestra, assim, com gente cantando. Tu fica, caralho, mano. Que cara, eu acho bem foda, não, cara. No começo dessa fase que a câmera vem de cima, aquela coisa bem cinematográfica, né? A câmera vem de cima pra baixo, e ele fala aquelas coisas lá, aquela frase que até o desgraça já falou. Choose your gravestone, tipo, eu vou fazer a sua lápide, mano, sei lá. A sua lápide, né? E ele quebra a coisa, e ele tem os golpes dele lá, que depois eu boto até aquele porra, futebol, ele, né? Ele é muito filho da puta, cara. Ele, tipo, Kaiser Wave é, tipo, gigante, um projétil gigante, aquele... Eu não sei se ele tem aquele chutão que ele tem no 96 também. Tem. Caralho, cara, que chute filho da puta, mano. Ele é um personagem, cara, que se você pegar pra ver, por isso que eu falo, que ele não tem tanto impacto assim como o ele não tem muitas grandes mudanças assim de jogo pra jogo, né, cara, que ele vai aparecendo. Tipo, ele sempre mantém os meus golpes, o mesmo estilo. O Gizzy já teve mudanças de visual, tipo, outros personagens também, eu acho que até o próprio Mr. Big ali já teve mudança de visual também, tipo, ele não, cara, ele é sempre a mesma coisa. O cara é de 2 metros, cabelo rosa ou roxo, sei lá. Eu acho que não é rosa, não, acho que é roxo. É roxo. Uma cicatriz na testa, né? Cara, eu olho pra ele de vez em quando eu lembrava do Magnum. Até como o Hellbolt tem outro que é igual a ele também, que é o boxeador lá com o seu nome agora. Ah, o Frank Baez, cara? Tu achava? Achava parecido, sei lá, porque me lembrava um pouco, cara. Não sei porquê. Mas, tipo, ele realmente, você pega, ele não tem um impacto tão grande, tanto dentro da história do Fatal Fury, quanto do depois em outros jogos, cara. Tipo, ele é só o cara que tá ali porque ele existe. Tem muito disso dentro da SNK, né, cara? Esse personagem que, só tão aqui por estar aqui. O Fatal Fury é mestre desse tipo de personagem. Eu assumo que eu acho ele bem foda. Eu assumo que quando eu cheguei nessa luta, quando o moleque lá no meu poderoso Super Nintendo... E quando eu cheguei nessa luta aí, eu fiquei bem, eu falei, caralho, o filho da puta tá tocando orquestra, né? Tá tocando uma ópera aqui, sei lá o nome, depois me corrijam aí. Eu, caralho, cara, que coisa louca, não sei o quê. E eu perdendo, ganhando nenhum round, perdendo de perfect. Caraca, que foda. Eu tenho que ganhar esse merda. E lutando pra caralho até ganhar. Cara, tipo, que eu me lembro que eu joguei o Battle Archives, né? Que eu fiz a doideira de não, vou zerar todos os Fatal Fury nesse CD. Eu zerei o 1, zerei o 2, só que, cara, o 2 eu não me lembro de ter tanta dificuldade de enfrentar. Não tô querendo pagar de fodão, não. Mas, tipo, cara, eu perdi pra ele algumas vezes, tipo, cheguei. Mas, tipo, não era tão difícil de tirar a vida dele. Uma hora eu simplesmente ganhei. Porra, só isso, ganhei, acabou. É isso aí, fechou. Tipo, acho que ele é até mais difícil até no Special, cara. No Special ele acaba ficando mais difícil. É, mas é, assim. Vamos aproveitar e já ir pro Special pra não. É, vamos pro Special, porque o Special tem aquela adição foda que. Mas que Special já veio... é canon? Só pra. Não, não, ele não é canônico, é não. Só... Não, cara, Dream Match. É, Dream que Match, né? Introduziram o Ryo, que um negócio que a gente não comentou, que dentro da timeline de Fatal Fury, o King of Fighters, sim, tipo, o Ryo e o Terry são, tipo, toda a mesma idade, mas no. King of Fighters, no Fatal Fury, tipo, é depois do Art of Fighting, o Ryo já tá mais velho. Sim, assim. Sim. Até, não, eu cheguei a comentar, tipo, o Art of Fighting faz parte do prequel do Fatal Fury, cara. Ele é bem antes, eu acho que o canônico é Art of Fighting 1 e 2, aí você vai Fatal Fury 1, aí eu acho que Fatal Fury 2 é Art of Fighting 2, eu acho que. Não, acho que o Art of Fighting 3 aí ele já é canônico. É, que ninguém se importa, que o 3 é muito. É. Qualquer coisa. Ó, cuidado com o Belo Vestido. Não, o Arca Fight 3 é tipo, dentro de história ele é qualquer coisa, tipo, é um episódio. É, não, de história ele é uma merda, cara. Então... É, tipo assim, mas. Cara, vamos falar de Arca Fight, senão a gente vai fudeu. Ah, vai. Tá, mas só uma coisa, desgraça. Ele tem lá o Ryu Sakazaki nesse jogo, mas que eu me lembro, o sprite dele é o mesmo, teoricamente é o mesmo do. Do Art of Fight 1, né, cara? Tipo, porra, tá na, o mesmo é muita safadeza porque o Spyrite é gigante, não. Né, mano? Não, porra, cara, não é... Né, eu falei na medida do possível, né, cara? Eu tô falando, tipo, a idade dele ali, o negócio dele ali, seria como a gente vê ele no Art of Fight, cara. Eu acho que não tem ele mais velho. Essa adição dele mais velho só rola no Wide Ambition, cara. Ele entra como o Mr. Karate. Mas ali eu acho que no Special é ele normal, cara. Só tá ele ali só. É, eu sei, mas, tipo, só confirmar aqui, mas eu lembro que o Sprite também não é nada demais, assim, mas, tipo, o não, cara... Não, é nada demais, não, ele é canonicamente, ele é mais velho, cara, mas, tipo, esse jogo é Dream Match, então tanto faz. Sim, sim, tá não, bom. Canonicamente ele é mais velho, tanto que no, como eu falei, no Wide Ambition, você tem um visual dele de barba mais velho, até, tipo, um visual mais diferente, né? Sim, aquele, aí ele já vira o Mr. Karate 2, né? Sim. Sim, tá, cara, eu acho que do Van Damme, cara, se eu não me engano, eu acho muito esquisito isso, tá? Mas é um personagem foda. Esse cara tem 2.0. Não, o legal do Fatal Fury Special, que a gente tá falando aqui, já é de 93, a gente tá chegando perto até do KOF 94, do primeiro KOF, é que o Fatal Fury Special, com essa questão do Ryo que vocês falaram, ele foi inspiração pra ser feito o KOF, cara, que eles perceberam no Special que tinha essa sacanagem, tipo assim, você botar um personagem de outro jogo e, tipo assim, provavelmente eles colocaram, eles, isso aqui pode dar uma coisa muito boa, hein? Aí o outro japonesinho, pior que pode mesmo, estou cheio de ideias. Aí os dois pulam, batem as mãos e aí começam a fazer o sketch do KOF 94, que na época, incrível por mais que isso pareça, assim, o KOF 94 eles não imaginavam que iria fazer o sucesso que fez. Mas, enfim, isso a gente fala mais depois no podcast de KOF que a gente vai fazer. Mas o Fatal Fury Special, como a gente falou, é não canônico. Ele lembra muito essa levada do Street Fighter 2, que teve várias versões. Sim, então sim. O Fatal Fury Special ele é uma versão melhorada do Fatal Fury 2. E ele tem essa parada de você conseguir escolher os vilões, que tipo assim, os subchefes, que era o Billy Kane, o Axel, o Lawrence Blood e também o Gizzy. Que aí entra uma parada engraçada, cara, da história de vez em quando merda do Fatal Fury. No, assim, de termo de história correto, eles dizem que deu, até naquele dia eu me confundi com quem, achei que acontecesse isso no primeiro, mas acontece no Special, tem o Gizzy lá, e a desculpa que eles colocaram é que o Gizzy que está no Fatal Fury é um sósia que o Krauser colocou pra poder queimar o filme do Gizzy. Olha só que parada, tipo assim. Não, peraí, isso aí tá o quê? Tá onde isso, cara? No manual do jogo? Isso é canon que tu manda aqui. Inclusive, não, essa parada canon, tem. Isso não é. Não. Não, canon que eu digo assim. É a historinha que a SNK botou. Ah, do Special? Ah, bom. Ah, cara, não, isso aí... Não vale, cara. Eu também, pra mim, o meu coração não vale. Não vale porque depois o próprio filminho lá que você falou lá, que vem com edição especial, ele não considera o Fatal Fury Special. O Fatal Fury Special, ele tá... americanos. Isso com certeza deve ser coisa da versão americana do jogo, cara. As versões americanas, eles tinham essa merda, eles fazem isso. Eles fazem isso com o Mega. Cara, a gente tem jogo do Mega Man que não tem história nenhuma, eles inventam. Não, pode ter no manual aí com o Mega Man, sei lá, foi na feira e o Dr. Willy atacou, ele foi lá atacou o Dr. Willy. É isso, cara. Então isso deve ser merda da versão americana. Cara, eu não acredito que os japoneses botaram uma porra dessa. Não, e não faz muito sentido porque o carinha lá, o Takashi, ele dava um valor a essa questão de história, né? Que nem a gente tava comentando, essa questão das historinhas parecidas com anime e tal. Porra, essa maluquice do caralho fazer, né? Eu, pra mim, eu cabo pra essa porra, foda-se, não tem nada a ver. Entendeu? Outra coisa que eu ia comentar também. Outra coisa que eu ia comentar também que tem legal no Special, e eu não sei se vocês já perceberam, que com certeza quem joga pegou isso, aquele cenário do Terra e do trem, tem o Kim, cara, voando no especial dele, naquele especial do lado. Ele voando de um lado pro outro, é muito bizarro isso, cara. Tipo, como se fosse um foguete, cara, que não tem nada a ver. O jogo é muito foguete, é muito qualquer coisa, né? Isso depois ele é inserido, acho que até nos próprios The King of Fighters. Você vai vendo personagens de outros jogos, assim, tipo, no fundo do cenário, fazendo qualquer merda, né, cara? Tipo, eu acho que mais pra frente tem o Duke King, um dos Fatal Fury, assim, no fundo. Ah, rola muito disso. Pô, o The King of Fighters, ele usa muito disso, porque a última fase do 2002... Você tem lá o Mr. Big pegando as molezinhas, mundo, tem essas porra. Isso é vira algo da própria CNK depois, vira a marca registrada. Personagens não estão no jogo fazendo uma zoeira. E é legal, né, cara? Coisa que depois a Capcom ia fazer junto lá no como eu falei, né, que eu acho que o Street Fighter Alpha, eu gosto muito dele, mas ele tem muito essa questão das coisas boas do Fatal Fury. E quando você pega lá nas fases do Street Fighter Alpha, você vê lá as claras referências àquela fase de aniversário do Ken, que é uma fase muito foda, com a trilha sonora mais foda ainda, que tem o Strider lá, tem a galera do Capitão Comando, a fase lá do Mad Gear, que aparece o COD. Inclusive, há pouco tempo, até postaram no Twitter uma parada que eu nunca percebi, cara. Que na fase do coisa, se você estiver jogando com uma mulher, o COD, ele olha pra mulher assim. É, e aí ele olha pra mulher, dá um tapa, dá um tapa nele e depois volta tudo ao normal, que é muito legal. Mas, enfim. Dá um tapa pra quê, né? Depois a piranha marca o cara, pô. É, mas o COD também. O COD é bagunça, né? O COD é Brasil, né? Mas o maneira que o Special trouxe, que não é do Fatal Fury, queria deixar isso claro, mas que ele colocou no jogo e dali pra frente vai, é a questão do Desesperate Move, que é o especial. Quando o sangue tá no vermelho, você consegue mandar um golpe especial no outro coleguinha lá, que tira sangue pra porra e deixa a luta de igualdade. Ô, Belo, isso aí não foi inserido no segundo jogo, não, cara? Eu acho que isso aí já tem no 2, cara. Posso estar enganado, mas eu acho que é essa parada. Já no segundo já tem a luta de igualdade. Isso, falei merda, já tem os dois já. Então o 3 foi só, o Special a gente percebe que é só pra, tipo assim, requentar, né, cara? É botar água no feijão, que a gente chama aqui no Rio. Sim, botou um pouquinho de água no feijão e chamou o pessoal pra fazer um passeio. Não, cara, é um jogo bom. Eu acho que ele foi só pra fazer aquilo, cara, pra fechar de vez a parada da linha com o Street Fighter, né, cara? O Super Street Fighter tá fazendo sucesso. Street Fighter 2, no caso, tá fazendo sucesso. A gente tem que aproximar mais ainda. O Fatal Fury 2 já era muito próximo. Cara, o Special, ele só aproximou mais ainda. É muito mais próximo. Você vê que os jogos, eles são praticamente, não vou dizer idênticos, né? Cada um com suas características. Mas, tipo, eles têm similaridades muito fortes, cara. Que some no jogo seguinte, né, cara? No jogo seguinte, eles voltam pros trilhos que eles estavam. É, que aí o Ken até puxou o interessante, né? Que é você joga o 2 e o Special, e depois você vai jogar o Fatal Fury 3, é tipo assim, jogue água nos meus olhos, que eu não tô acreditando o que tá acontecendo aqui, cara. Porque é uma evolução, tipo assim, caralho, cara, é muito grande, cara. E vamos lembrar que o Special é de 93, rola o KOF 94 e o Fatal Fury 3 é de 95. E a diferença gráfica, tipo assim, e de música. Caralho, cara, é uma parada assim assustadora. O de música eu já posso falar no começo, que a CNK, quando começou o 3, ela contratou uma banda, começaram a produzir a trilha sonora em estúdio, mas tu falou, cara. Do 3, a abertura do 3 é um bagulho sem igual, né, cara? Tu começa tocando bagulho, é tipo Yamazaki abrindo o portão, vem o sol. Daí mostra, tipo, outras coisas. E no final, tipo, o Gizzy colocando os pezão assim na mesa, cara. O chefe tá de volta, né, cara? O papai voltou, né? Tanto é que o Fatal Fury 3, eu posso dizer assim, é o jogo do Gizzy, cara. Por mais que tenha o Terry e tudo mais ali, tem historinha com o Terry e tudo mais, ele é o jogo do Gizzy, porque o final que vale é até o final do Gizzy, né, cara? Isso eu acho muito maneiro. Exato. O final do vilão ser o vilão que, tipo assim, é a história vai voltar a ser contada aqui desse jeito, né? Pra tu ver como é que o maluco é foda. Mas, tipo assim, quem é o desgraça? Vou pedir de novo a qualquer um dos dois. Pode ser até o desgraça, não sei se ele sabe muito da história, mas tu sabe mais ou menos o background, como começa o Fatal Fury 3, cara? Eu sei que ao invés de focar em, tipo, ter o torneiozinho, assim, tem uns, como é que é, uns pergaminhos, pergaminhos chineses, que tá o pessoal todo querendo ir atrás, porque parece que esses pergaminhos são o caminho de ser um lutador melhor e o cacete é 4. Obviamente o Gizzy vai querer isso, tanto que, segundo o Canon, que não sei se tá no bagulho do box de 15 anos de Fatal Fury, que o Gizzy se cura de cair da torre do primeiro com um pergaminho chinês. Tem esses do Fatal Fury 3 que são protegidos por dois irmãos, assim, que é o Shonhu e o Shonhei, que, tipo, um parece uma mulher mas na verdade não é. E o outro parece o Vegeta, né? É, isso aí. Sim, mas... mas uma desgraça, mas, tipo, não tem... E corrida junto com isso, não tem a questão do Yamazaki tá pintando caralho na cidade, cara, com os assassinatos, se não me engano, tinha uma parada... O Yamazaki é contratado deles, não é, Ken? Eu acho que o Jinho e a Shon lá contratam ele pra achar as coisas. É, porque se eu não me engano, a turma do Terry entra nessa porra, eles não entram por conta dos pergaminhos, eles entram por causa da Blue Mary, cara, que vai pra Salt Tal porque tava rolando um serial killer, tava tocando foda-se dentro da cidade. E era o Yamazaki em questão o Yamazaki tava fazendo essas porra, acho até por causa dos pergaminhos. É, não sei, só sei que o Yamazaki, ele, tipo, é contratado do Shin, dos dois Jin aí, que é Jin Shonhu e o Jin Shonhei. Ele vai falar nome do presidente da Coreia daqui a pouco, o Kim Jong-un. Eu acho que, se não me engano, esse é um bagulho a ver com máfia chinesa também, tipo, esses dois irmãos. Eu sei da história era isso, tava rolando, a história começa realmente com a Brunner investigar a porra da cidade do Calvo. Ela tava na cola do Yamazaki, eu acho que a história é isso. O Yamazaki, ele é um serial killer, cara. Tipo, o cara, você vê no próprio personagem que ele é piradão das ideias. E, tipo, ela vai lá atrás dele e, tipo, a galera acaba entrando nessa que é isso, pra pegar o cara. E eu acho que ninguém tava sabendo da parada dos pergaminhos. A parada dos pergaminhos se revela depois, quando você encontra, os lutadores começam a encontrar o Gizzy no negócio. Tanto que se você joga com o Gizzy, a primeira luta com o Joey tem esse negócio da apresentaçãozinha, né, do personagem falar com o outro. Eu acho que foi até inserido nesse jogo essa questão. Tipo, tem um diálogo antes de começar. O diálogo do Joey é exatamente esse: peraí, você não tava morto? Aí ele manda aquele belo clichê, né, os boatos sobre a minha morte foram fundados. O clichê que todo mundo usa. Então, porra, aí você tem essa questão do coisa. Aí eu acho que é aí que eles começam, opa, tem uma parada aí que a gente tem que ir atrás, que culmina na luta contra os gêmeos. Que, tipo assim, esses gêmeos, engraçado, esses gêmeos, né, é o Albert Einstein e outro cara aí. Esses gêmeos, eles têm uma questão interessante, que no final, vou até falar, nesse jogo entrou novos personagens. Além de já ter a galera, já os três, que são fichinha certa, né, de estarem no Fatal Fury, entrou o Bob Wilson, que a gente falou lá em cima, que é o parceirão lá do Richard Meier, né, que também é o brasileiro, que parece mexicano, e tem dread, que parece outro cara, que não tem nada a ver. Não, esse cara, ele parece mais jamaicano. É, cara, ele não gosta nem de reggae na wiki dele, cara. Exato. Não, inclusive, as cores da roupa dele são as cores da bandeira da Jamaica, se não me engano. Preto, verde e amarelo, cara. A mesma coisa com o Ed, cara. O Ed, ele usa isso e os caras são brasileiros. A galera acha que o Brasil é Jamaica. É a mesma coisa, né? Porque eles acham que o Brasil é que nem a gente lá com os Estados Unidos. O Brasil tá dentro do México, tá dentro da Espanha, a gente é tudo a mesma coisa, né, cara? Aí, tipo assim, tem o Bob Wilson, aí ia falar, tem a que virou também uma queridinha das fãs, dos fãs e das fãs, e até hoje não sai do jogo do KOF, que é a Blue Mary, né, cara? Sim. Entra o queridíssimo, que eu gosto muito, que já até citei lá no, naquela nota de rodapela do locador sobre os personagens baseados no Jack Chan, que é o Kung Fu, né? Uhum. Que ele tá atrás também do Yamazaki. Entra sim, o Frank ele e a Blue Mary lá, são, sim, ele e a Blue Mary são parceiros, se eu não me engano. Eles que vão pra cidade. Polícia, ó, polícia história, hein? Por que será? Os dois são policiais, se eu não me engano. O Franco Best, que é esse cara que o Ken falou que ele lembra muito o Krause, que é um cara gigantesco. Que esse cara é baseado, eu que gosto, e tu também, Ken, que já me falou que gosta um pouquinho de UFC, essas coisas, ele é baseado no Don Fry, cara, aquele lutador americano gigantesco. É baseado nele, isso, cara, o Franco Best. E o. Eita. Tem o Ryu Yamazaki, a gente comentou, o Jin, o Chorei. Peraí, qual que é a história do Franco Best no Fatal Fury? Cara, ele tá procurando o filho dele. Ele mora na cidade. Ele passou na rua, né, viu ali brigando. É. Eu tô lendo aqui, olha só, segundo. O filho dele foi sequestrado pelo Yamazaki, cara. Porra. Já era. Caralho, que surpresa. Não, e ele resgata o filho dele no final, ele consegue resgatar. Ah, não, ele tá sendo, como é que é? Blackmail, como é que ele traduz? Chantageado. É isso aí. Filho da puta, pensando em inglês, cara, olha só que cara. Viado, né, cara? Só viado, não sei, porra, que é essa? E tipo assim, eu ia falar, tem o Yamazaki, tem o Jin Shosun e Jin Shurei, que tô falando errado, mas foda-se, mas que nem a primeira nem a última. Não esquece, né, não esquece o Giz e o Billy, né, cara? Giz e Billy Kane, então, são, eu não sei se o Billy ele é jogável, mas o Giz ele é jogável desde o início, né, cara? Que é uma parada que só tinha no Special, né, cara? Tipo, pensa, não, cara, o cara é personagem jogável, como o Belo falou, tipo, o zeramento dele é que é o certo, é o canônico da parada. Ken, se você parar pra olhar, quando você, ó, quem vai começar a jogar esse jogo aí, ficou curioso. Vai lá, bota a ficha. Cara, eu já joguei, já, pô. Não, tô falando assim pra galera que tá ouvindo. Quem, vai lá, tipo, bota... de quem vai jogar, não de quem. Não, quem não. Eu, tipo assim, bota a ficha. E, tipo assim, você vê o personagem que tá no primeiro da esquerda pra direita. É o Giz, tá lá, tá na cara, meu irmão. Sim. Quem não viu, só não vê quem não quer. Entendeu? E o outro também importante, que depois aparece no Real Bout, é o Sokaku. Olha que nome, hein? Sokaku. Peraí, eu acho que é Sokaku, cara, que é baseado... Na minha timeline, pessoal, sempre foi Sokaku, cara, que é mais legal. Gente de fliperama é uma merda, né? Acabar de geral de fliperama lá no Belo, cigarrinho na boca, bonezinho pro lado. Moleque, porra, como é? Casa ficha aí, né? Pô, mas combina que eu lembro que ele era muito arrombado de enfrentar, cara. Ele tem de... Não, ele é difícil. Que piada, caralho. Foi boa. Nota 10, hein, cara? Piada do desgraça, nota 10. Não, eu ia falar que a gente tava comentando dessa questão da história do jogo e os dois jeans lá, o Jin homem e o Jin mulher, que a gente não sabe meio que eles estão lá. No final do Sokaku aí, ele conseguiu expulsar os caras como se fosse um espírito maligno, cara. Eu fico assim, caralho, será que eles são invocados a cada... Ficou meio que por alto essa história. O que acontece no Fatal Fury, né, cara? Tem muitas histórias que são meio que... Foda-se. Ficam as lacunas abertas, né? É meio foda-se mesmo. É tipo assim, tá aí, é isso aí que eu tenho pra vocês e dane-se. Uma parada maneira que eu acho que não... Não, só pra me corrigir na questão dos irmãos, cara. Não, acho que no canônico um deles morre, né? E o outro consegue escapar, não é isso? Ou não, eu já tô maluco e os dois vão com vinagre junto. Que a única coisa que eu sei é que no final o Giz consegue a porra do pergaminho. Ai, quer saber? Foda-se, joga fora, né, cara? É porque, tipo assim, no final do jogo o Giz vem, consegue os pergaminhos, mas ele percebe que, tipo assim, o ser forte, a parada até que o Belberão fala no vídeo dele, o forte que ele fala, o mais forte de todos, é porque o cara consegue pegar os pergaminhos e quebrar todo mundo que queria na porrada. Aí, tipo assim, ele é o mais forte de todos realmente, de verdade, né? E ele manda, o final é até muito engraçado, que ele fala umas coisas lá filosóficas, não são os pergaminhos que dão a força, na verdade, a gente. Aí ele fala pro Billy, queima esses pergaminhos que eles não servem de nada. E tipo assim, o Billy, essa cena é engraçada, que o Billy tá com as duas mãos na cabeça, desesperado, né? Caralho, o chefe vai fazer isso, vai pegar o bagulho que pode dar até imortalidade e vai queimar. O final de história do Fatal Fury 3 válido é esse. O do Terra é interessante, é um ponto que eu queria até tocar com vocês. O Ken que viu a animação, eu que vi há pouco tempo, acho que o Desgraça também viu, o Cat já, acho que não, né? Mas na animação do Fatal Fury, a segunda animação do Fatal Fury, o plot é parecido com essa questão do Fatal Fury 3, que é o Terry recupera a chama de lutador que estava perdendo. Olha só o final do Terry. Ele estava meio desanimado da vida, estava meio jururu. No jogo eu acho que ele não bebe cachaça ainda, né? Mas na animação ele fica lá bêbado, o garotinho vai ajudar ele lá e tal. Fala, não, Terry, sai dessa, não sei o quê. Até que acontece alguma situação lá que o Terry cria essa chama de lutador de novo, não sei por quê. E arrebenta lá o chefe final que no, não, no final o, do... Belo, no final da animação é porque o Krause arrebenta o Joey na porrada. O Joey tenta pegar o Krause, derrotar o Krause, ele quebra o Joey na porrada. Ele arrebenta o Joey. Aí tá aquela cena emocionante no hospital. Não, cara, você consegue. Você fala, aí o Terry fica putaço, vai lá enfrentar o cara com o cachorro dele. E o maneiro que, tipo assim, é bem o Grande Dragão Branco, né, cara? Tu percebeu a referência ali, veio de longe, né? Acertou na tua cara e passou batido, entendeu? Uma parada legal do jogo que eu queria comentar é que o Fatal Fury sempre teve essa questão das pistas, que a gente fala. Eu sempre, na minha cabeça, chamei de planos, mas sempre quando você vai procurar a questão das pistas, da segunda pista, que você pode ir pro tipo assim, lado direito e esquerda. O terceiro Fatal Fury, ele já veio com a questão das três pistas, que você pode ir pro meio, cara, eu acho esquerda e direita. Tu acha cagado? No Fatal Fury 3, pelo menos, isso aí eu não acho que funciona muito bem, cara. Sim, essa parada do lance de tela, ela foi mudando com o tempo dentro dos jogos do Fatal Fury. No primeiro era só, tipo, seu oponente pulava pro outro lado, você ia perseguir ele. Aí nas versões caseiras você já pode ir pra lá também como maneira de fugir. O segundo manteve essa questão. O segundo e o Special mantiveram essa questão. Tinha até fases que não tinha como você pular. No terceiro eles meio que tentaram inovar. Tipo, agora você pode... Não é mais um novo lado da fase, né, cara? Tipo, agora como o Bel falou, é um plano mesmo. Tipo, o cara, ele meio que somente usa aquilo pra um esquive, cara. Tanto que você não consegue se locomover naquele ponto, né, cara? Depois de um tempo no 3, seu personagem volta pro lugar. No Real Bout, isso é resolvido. Mas dentro ali do terceiro, ele não é tão aplicado, porque dá uma mecânica muito esquisita. Eu acho que nos outros jogos, eu acho ela um pouco esquisita ainda, cara. Eu acho interessante como ela foi usada, mas se você vê mais pra frente, você vê que ela não pegou. Ela desapareceu nos outros dois jogos de finalização. Essa questão dos planos. No Fatal Fury 3 ele é usado, mas, cara, eu não sei porquê, mas pra mim sempre teve isso. Fatal Fury 3 é um jogo bom, mas, sei lá, sempre quando eu jogava, eu falava assim, pô, esse jogo falta alguma coisa, né, cara? Falta um Sazon, falta um tempero. Ó, Sazon, patrocina nós. Falta um tempero maneiro pra fazer o jogo funcionar e eu já posso até pular pro próximo, que... Não, pera aí. Dá um detalhe final do Fatal Fury 3 que... Porra, tem de novo uma... Se tu jogar com o Terry, tu vai enfrentar um Gizzy de novo. E dessa vez o templo dele queima no segundo round, cara. Eu acho isso daí uma coisa muito foda, cara. Tipo, a primeira música que toca quando tu enfrenta o Gizzy é tipo uma... Tipo, como é que é? Um rockzinho normal, assim, bem calmo. E depois entra o tema dele, cara. E é muito sensacional isso, cara. E, tipo, o jogo já é bonito pra caralho, cara. E daí eles fazem um bagulho desse, assim, e é muito sensacional, cara. O jogo tem... O Gizzy, cara... Tanto é que o Fatal Fury não consegue se livrar dele... Porque o Gizzy tem uma presença da porra, né, cara? É um vilão que você fala assim, pô, esse cara é mal até não poder mais. Quem entrar na frente dele vai se ferrar, assim. É, já era, porque o cara é ruim, cara. Tu vê, no jogo tu fala assim, caralho, só o Terry pra matar ele. Eu já ganhei ele com o Joey, mas eu acho, tipo, eu fico assim, caralho, se fosse, tipo assim, meio desenhinho mesmo, o Joey não ia ganhar do Gizzy. Não ia, cara. Falta alguma coisa no jogo. Cara, o que eu acho interessante do Gizzy é que realmente, como o Belo tá falando, ele tem uma força gigantesca como um Fatal Fury. Só que agora no KOF não é tanto assim, né, cara? Você vê que a presença dele no KOF é muito limitada. Eu acho que ele tá nesse último aí. Mas, tipo, ele ficou uns bons anos sem aparecer. Eu acho que o primeiro KOF que ele entra é o 95. 96? Acho que ele 96, chega... 96. Ele, 96? Ah, então, cara, então é só o 96. Ele não aparece em mais nenhum até os mais... É que atuais, ele é mais chefe do crime, tanto que na história do KOF, o que mais ele faz é mandar o Billy Kane investigar as paradas. Na história do KOF, o fodão mesmo, que é o que eles falam que tava puxando as cordas por trás de todos os outros chefes, é o Rugal lá, né, cara? Que tem lá aquelas depende, coisas lá. Cara, o Rugal também era marionete, porra. Podemos estragar isso pra outra hora, né? Meus amigos. Vamos deixar pro cast de KOF. Então, eu acho que, tipo assim, se nenhum dos coleguinhas tiver mais nada, eu acho legal também comentar aquela questão do Street Fighter Alpha que eu tava comentando, que é de 96 e o Fatal Fury 3 é de 95. Muito dos finais do Alpha, quando você dá uma olhada assim, você fala assim, puta, cara, depois que você joga o Fatal Fury, tu fala assim, caralho, os caras pegaram um pouquinho do que tem ali. Porque em questão de história, pros outros, o Street Fighter Alpha melhorou para o caralho, né, cara? Os finais são muito maneiros. Aquele final do... quando o Ryu enfrenta o Akuma e ele cai naquela parada, aquela caverna lá, começa a destruir, você vê aquele finalzinho, eu falei assim, caralho, isso é muito Fatal Fury, né, cara? Aquele finalzinho bem historinha fechada, é a história que eu posso acreditar que vai continuar no próximo jogo. E eu acho, achei legal citar isso. Delongas, vamos pular pro meu queridinho Real Bolt Fatal Fury. Sim, cara, o Real Bolt que eu acho interessante do Real Bolt, velho, que ele meio que, como é o próprio nome, né, cara, ele muda o nome do jogo, pelo menos aqui no ocidente, eu acho que lá no Japão continua com Garou mesmo. Não, não muda o nome. Valtoro, daí Garou. Ah, ele tá também... Eu me amarro do Digraça falando em japonês. Fala aí, Digraça, como é que é lá no Japão? Yarubalto Garou Densetsu, que lá é o Fatal Fury, é Garou Densetsu, que significa a lenda do lobo faminto. E que aqui a gente mudou pra lobos solitários, que faz sentido pra caralho com essa questão dos caras serem órfãos e tal, tipo lobos famintos, né? Eles acabam de lutar e vão no McDonald's, pede um Big Mac. O primeiro Fatal Fury que eles estão comendo um monte de junk food, cara, é sensacional também. Essa arte é maneira pra caralho. O zeramento do Fatal Fury 2 do Terry é ele terminando o jogo comendo um cachorro quente, cara. Tem até no desenho isso, na porra lá do restaurante do moleque, cara. Então traz é mais verdade, ele pede, ele pede mesmo. Ele tá comendo de graça, eu acho, porque ele ganhou um torneio, a merda. É, cara, eu acho interessante, então, pelo jeito, a parada desde o Japão, você vê que o próprio nome ganha uma audição, né? Agora é o Real Bolt, você vê que ele meio que ele vira um novo jogo, né? Ele ainda é a continuação da história do terceiro, mas ele tem uma mudança muito brusca em tudo. Eu ia te falar essa questão do nome. Lá atrás, quando o Takashi já foi fazer a parada, o nome que eles queriam dar pra Fatal Fury era Real Bolt. Por isso eles usaram esse nome. Ó, as reverências. E por isso eles usaram esse nome no Fatal Fury e colocando como se fosse um novo começo, assim, pode-se dizer. Não é um novo começo, porque tem toda aquela outra história que vem por trás desse. Mas é como se fosse um novo começo pra série. Se você pegar... Se você pegar, a gente meio que volta ao mesmo ponto de início do Fatal Fury 1, né, cara? Uhum. Gizzy de novo é o grande fodão na cidade. Tá com a corda toda depois da última vitória dele. E, cara, eu não lembro agora se o Real Bolt ele inicia um novo torneio pra... Uhum. Ele inicia depois do terceiro. Ah, então, é isso, cara. É um novo torneio da King of Fight pra ele mostrar que ele é um fodão, né, cara? Pra se mostrar... O foda da história. Só que dentro disso, a história é bem simples. É o torneio e no final, novamente, você tem um embate entre ele e o Terry Bulga. E nesse meio todo, você tem essa galera tentando lutar, não? Seja por objetivo próprio ou só pra impedir o Visa, né? Como é o caso do Terry, do Andy, do Joe. Eles entram novamente pra bater de frente com o cara. É bem eles dando aquele reset fudido, né? Aquele reboot. Cara, tanto que você vê, o último chefe é o Giz, o subchefe é o Billy Kane, a única coisa que você tem de adição é a galera que vira, não tem mais nada de diferente. Tipo, que ficou muito mais interessante, cara. Eu acho que, tipo assim, a história desse ponto aí, dá pra gente engolir muito bem isso, falar tipo assim, pô, esse é o primeiro Fatal Fury, que foi pra muita gente... A história é muito simples. Ô, Belo, não sei se você chegou a zerar, mas se você passando pelo menos da primeira luta do Real Bolt, cara, a cena de que passe de transição é a mesma que tem no Fatal Fury 1, que é o Giz assistindo a luta e falando, esse lutador aí é muito bom. Só que no caso do Real Bolt, como ele já conhece a galera que tá participando do torneio, ele já meio tipo, puta, esse cara ganhou de novo, puta merda, vou ter que... Esse cara veio me atacar. No caso do Terry, ele dá uma reclamada. Porque o Terry vai atrapalhar os planos. Eu só joguei com o Terry nessa porra. Ele reclama. Puta, esse cara aí de novo, velho. Tá querendo me atrapalhar. Tipo, ele não aprende a lição dele, né? Então, é isso que é interessante. Tipo, ele segue o mesmo caminho do primeiro jogo. Ele realmente, tipo... Meio que um reboot do primeiro jogo. Tem muito paralelo. Não, é bem foda. Eu posso te dizer, assim, que esse foi um... É o jogo que, como eu falei pro Ken, eu só não dou nota 10 pra ele pela questão da dificuldade de vez em quando... Tipo, absurda, cara. De uma porrada do cara valer por 3 de tu, assim, no final. Sim. De ele ser um papa-fichas fudido. Mas, tipo assim, eu dou... Se fosse dar uma nota de até 10, cara, eu daria 9 de 10 com certeza. Porque o jogo faz o que até o Desgraça comentou um pouquinho lá. E eu acho que o Ken também se sente assim. O sensal que você não se sente no... Fatal Fury 3, cara, quando tu joga o Real Bolt, tu fala assim, caralho, era isso que eu queria sentir no Fatal Fury 3. Cara, tá tudo lá. Eles simplificaram a questão dos combos. Inclusive, você pode fazer combos que você joga o cara entre essa questão de planos, né? De vez em quando tu tá batendo o cara do meio. Sim. Dependendo do combo que tu faz, tu joga o cara pro canto da esquerda ou da direita. É, eles colocaram uma parada que eu acho foda, que é a questão de você poder jogar o boneco pra fora do cenário. E isso aí é uma parada que eu não falei do primeiro. Mas eu acho que Fatal Fury, desde o primeiro, depois ele perde isso, mas desde o primeiro, ele tem umas coisas legais, que é a questão de... aquela questão de luta tridimensional que a gente vê depois em jogos de luta 3D. Ele tinha um pouco disso, mesmo ele sendo 2D, né, cara? Isso eu acho incrível, cara. O cara já tinha essa visão de, tipo assim, eu quero que realmente como seja um ringue. Inclusive, eu não comentei isso, bom lembrar, as fases do Gizzy, eu acho que já não é nem no Real Bout, nas outras, quando você tá lutando com o Gizzy e você vai andando pra frente, a fase ela não termina, você dá uma volta no andar que eles estão lutando. Se eu não me engano, já tem isso nos outros, né, Ken? Ou só tem só no Real Bout? Não, cara. Eu não cheguei a zerar o terceiro, mas se eu não me engano, isso aí começou ali, por causa das Então é só no Real Bout. Essa parada da fase do Giz, assim, é genial, cara. Porque tu fica assim... O você jogar o cara pra fora do cenário, ele é meio que um facilitador. Tipo assim, pode te facilitar. Sim. E pode te fuder muito também. Porque o boneco pode vir te dar um Shoryu, alguma coisa assim. Um Ramon, né? E te jogar pro lado de fora. Sim. Cara, o que eu acho mais interessante dessa mecânica do jogar pra fora, porque tipo, não é só você bater no cara e... ah, joguei ele. Não, cara, se você for um imbecil, tipo, o cara... Você vai ter o terra, o terra... Isso acontece comigo direto nesse jogo, cara. Porque a inteligência desse jogo é muito avançada. Você, caralho, que é essa porra? Cara, toda vez que eu vou dar o Power Knuckle e tem, eu já destruí um negócio jogando o cara com o último round pra fora. Quer que o filho da puta faz? Eu dou um golpe e ele pula. Eu passo um vaso na porra da fase. Cara, e é muito frustrante isso, cara. É muito foda. Ao mesmo tempo que é muito foda, cara. É muito frustrante. Tem outros jogos que eu acho que chegam a trabalhar com essa mecânica. Eu não vou lembrar o nome deles agora, mas quase sempre eles estão o seguinte. Chegou na beirada do negócio, deu esse golpe, tipo, meio que teu personagem ele para. Tipo, se tivesse uma parede invisível ali. Ele só pode cair pra fora do estádio se o seu oponente jogar ele. Tipo, rola muito disso. Ah, isso aí no Mortal Kombat, eu lembro dos 3D. Sim, no próprio Dragon Ball aí, do Budokai, tem isso também, né, cara? Na fase do torneio, o cara só é jogado se você empurra ele pra fora. Ele der o golpe, não, Fatal Fury não, cara. É física e é pecado. Você tá em movimento, não tem nada pra te parar, meu amigo. Tchau, você vai pro outro lado. E tem umas gags, né, cara? Quando você cai, quando você cai, tipo, a Mai cai na água, ao invés dela flutuar, tipo, a bunda dela... é foda, japonês. A Blue Mary fica perto, tipo, a parte de cima, assim. Daí, tipo, é um bagulho que eu acho que até foi censurado, cara. Tipo, aqui, mano. Cara, eu lembro que tem um personagem que por ser ele baixo, ele não volta, cara. Eu não lembro qual é, cara. Eu ficava falando. Ele não sabe nadar, né? Tem que chamar a produção aí do torneio. Ô, produção, cara, você afogando aqui. Chama o Rock, né? Rock. Cara, a primeira fase do torneio do jogo aí, se não me engano, é essa. Tipo, um lugar tipo uma... É como se fosse uma praia, cara. Meio que uma praia. É, sim. Sound beach. Então, tipo, por exemplo, o Terry cai, ele levanta da água, assim, tipo, se secando. O tal aí, do Socapu aí, como diz o Belo, que adora. Tipo, ele cai, só fica o chapéu dele lá parado. Pô, tem gente que... Eu não lembro qual é o personagem. O cara cai e o cara não volta. Caralho! Pô, muito foda isso. É muito foda isso, cara. Tipo, meu Deus, morreu essa porra. Uma das animações mais fodas também, o quem tá me lembrando, é a do Duck King na fase do trem. Que essa fase até é bastante interessante, né? Que tem lá os caminhos pra, tipo, up tal, salt tal, fazendo reverências, né? Referências às fases do jogo. E se você joga o Duck King no trem, ele tem aquele pintinho dele de estimação, né? Ele entra no trem e o pintinho fica, tipo, com um paninho, dando tchau, chorando. E ele indo embora no trem, assim, é bem foda. Cara, esse jogo não tem como, tipo, eu desgostar dele. E com o tempo, eu joguei ele há pouco tempo pra gente fazer isso. Joguei ele há pouco tempo, joguei ontem. Ele vem jogando ele durante a semana, ele continua um jogo muito incrível, muito redondinho. Ele pega as paradas boas do 3, tipo, a trilha sonora é do caralho. Inclusive, eu cheguei a mandar pra botar o Cat pra falar um pouquinho. Eu mandei lá no grupo aquela trilha sonora da Mei, que é uma... Isso que é engraçado, né? Os temas, por mais que eu ache fodas, eles não são muito usados nos King of Fighters, porque eles não são os temas clássicos. Mas é muito incrível, cara. Esse tema da Mei, você pode imaginar que é outra coisa. Tu chegou a imaginar o que mesmo, Cat? Que era uma música... como se fosse de Japão feudal, né? Alguma coisa assim, né? É, ela não parecia uma música de jogo de luta, na real, né? É estranho, né? É meio que esquisito. Mas aí que tá, Cat. Se você jogar e você estiver ali no clima da luta, tu vê que faz maior sentido com com a questão da MEI. Eu já sou, como sou suspeito, né? Sou putinha de música de videogame. Eu já sou suspeito em falar que eu me amarro no tema do Joey, do Fatal Fury 3, que é o mesmo do Real Bout. E, cara, e gosto muito desse tema da MEI, cara. Eu acho esse tema da MEI muito foda. Não vou falar que o do Gizzy já é meio que roubado, né? Mas esses dois temas são do cacete. Essa é uma soundtrack que eu tenho lá embaixo. Peraí, eu acho que foi nesse aí que começou a vir London March do Billy Kane, né? Tanto que ele muda o visual aí, ele começa isso, a batalha não. Tocando guitarra. Não sei, quer dizer, não sei se isso é no Special ainda. Não, isso é no Special. Esse ele não toca guitarra, não. Não, pera, o Billy Kane não é baterista, caralho? Não, porra. Pô, acho que o Billy Kane é baterista, porra. Não, faz sentido, né? Porque ele segura a vareta. Não, ele tem uma. Tipo, ele tá num lugarzinho assim, isolado, só que daí ele começa tocando a guitarra, daí larga, daí começa a tocar, tipo, London March lá, que é. Tema até do KOF 97, que é bem popular. Assim. Essa música é foda, pô. Essa música é maneira pra caralho. Uhum. Sim, sim. Tem o tema clássico do Yamazaki nesse jogo, né? Que é aquele tema que toca até nos KOFs também, que é maneiro. Tá até isso no trailer, é... cara. Tá até nesse trailer que tá muito foda, cara. Esse trailer tá do caralho mesmo, né? Engraçado, parece que foi só a gente falar que ia fazer que a gente de Fatal Fury que veio na hora exata, né? É, dia 15. Ontem foi aniversário do Terry Bogard. Right. Pô, é legal. Feliz aniversário aí, Terry. Se você estiver ouvindo esse podcast... Tudo calculado. E tipo assim, uma parada que o Desgraça puxou bem agora, hein, cara. Falando de King of Fighter, se você olhar as lutas, porque que eu me lembre é você luta com três bonecos em um cenário, depois mais três em um cenário, três em um cenário, mais três em um cenário, e por último você vai pra fase do Kig, do Giz. E se você parar pra perceber, é um boneco contra três bonecos. É você contra um trio. King of Fighters, ó, as ligações, ó, as referências, é meio que já no, na questão do King of Fighters mesmo, né, cara, que você luta contra um trio de personagens, aí você derrota eles, vai pro outro, entendeu? Cara, esse jogo, caralho, é muito foda, cara, esse jogo é muito do caralho, cara, eu fico até, assim, nervoso pra falar que é tanta coisa bacana que tem, mas vamos puxar logo pro final, senão a gente vai ficar... Mas uma coisa, aquele Dominate Mind que adiciona lá o cara que é a cópia do Laranja Mecânica lá, qual que é? Isso aí é canon? Cara, não, aquele cara é o Billy, né, cara? Não, pera aí, pô. Como assim? Calma aí, cara. Ele não é o... É, dizem não, que é tipo assim... Ele tomou conta do corpo do Billy e aquele cara é o Billy, não é? Não, cara. Ele dominou a mente... Não, ele domina a mente do Billy Kane. Tanto que é o nome do... Ele, mas ele... Caralho, é o nome do jogo, cara. Exato. Mas ele não, ele é um cara real mesmo, que existe mesmo, Belo. Ah, Dominate Mind que a galera tá falando rapidinho só... Ele é o Real Bout, Fatal Fury, né, esse que a gente tá comentando, só como se fosse uma versão Special, né, já teve Real Bout Special, mas Special, né, Special até demais. É, não, cara, ele, se eu não me engano, ele é um jogo que eu acho que só tem um arcade e no PlayStation 1, tipo, ele é mais similar ao The King of Fighters, cara. A jogabilidade dele, ele realmente, ele larga de mão de vez, ele é até o terceiro jogo quarto jogo da série Real Bout, cara, terceiro é da espécie. Mas ele, tipo, ele larga toda a mecânica dos jogos anteriores, ele foca como se fosse o The King of Fight mesmo. A tela é plana e é só os personagens ali, ele não é canônico não. Ah, entendi, cara. Pô, maneiro, esse jogo eu admito que esse, o que é lá todo 3D, eu tô com ele aqui pra jogar, não joguei ainda. Mas eu quero dar uma chance a esse jogo, porque eu ouvi um vídeo falar muito bem dele. Inclusive, eu acho que é o teu favorito, né, Ken? É o que você acha que é o melhorzinho, o mais redondinho, né? Não, eu gosto muito desse jogo, cara. Eu acho ele foda. Você, no caso, tá falando do Wild Ambition, né? Que seria o remake do jogo. Isso aí. O Wild Ambition, ele é em 3D, cara. Eu gosto muito desse jogo, porque eu tenho a ligação sentimental com esse jogo. Ele realmente é muito bom. Mas, tipo, em escala de qual o melhor seria realmente esse aí que o Graça falou, cara, que é o mais completo. Porque muita gente estranhou o Wild Ambition. Muita gente estranhou o Wild Ambition exatamente por ele ser 3D, cara. Galera, a gente, os mais puritanos, não, cara, Fatal Fury não combina com 3D, tipo, fazer cofre em 3D, não dá certo. Mas, cara, eu acho o jogo muito bom, cara, ele tem as características da SEG muito foda dentro do jogo, e, porra, vale a pena ser jogado, cara, ele, tipo, ele é assim dos jogos 3D que eu já joguei, a de luta em 3D, eu acho que pra mim ele só perde pro Rival Schools, ele é redondinho, tipo, ele dá uma movimentação, eu acho que ele tem uma movimentação legal e tal. Ah, maneiro. Outra coisa que eu queria comentar já pra gente meio que contar o final desse jogo, uma coisa que eu queria deixar já claro antes de contar o final. Praticamente, o Real Bout Fatal Fury foi realmente o começo, um novo começo pra acertar as pontas meio que do Fatal Fury, e ele é meio que o final que vale, né, cara? Porque depois dele, a gente vai até citar, mas não tem muita coisa assim, é meio que as coisas são meio que aqueles Dream Match, né, aquela loucura toda. Tem esse Dominating Might e tem o mais de ambition. Qual é? Eu não entendi o que ele falou. Wild ambition. Wild ambition. Essa ambição selvagem, bom nome de novela da Globo. Esse Wild Ambition, que ele até chega a contar de novo aquela coisa, tenta acertar alguns pontos furados, mas eu acho que o Real Bout, ele meio que pega e deixa a história mais redondinha. Eu já vou contar o final, como a gente falou, o jogo sempre tem aquela questão do final do Terry ou de um outro personagem ser o principal. No Real Bout, como é o começo, é o final do Terry que é o principal. E nesse, traz uma porra muito maneira que eu acho que faz bem, tipo assim, diz muito do personagem mesmo sem falar muita coisa, né? Porque o Terry é só o cara do OK, Power Gaze, Gizzy, e só fala isso, né? Mas ele diz muito do personagem. No final, ele tá lá lutando com o Gizzy, você ganha a luta, né? E ao invés de acontecer que nem o primeiro, que você dá uma voadora lindo, Omar, no peito do Gizzy, o Gizzy meio que se joga da parada, o Terry corre pra pegar a mão dele, pra, tipo, puxar ele pra cima de novo, e o Gizzy olha pro Terry e, tipo assim, ele caga, ele solta a mão do Terry e se joga, e o Terry fica consolado, tipo assim, o Terry fica aquela parada de, tipo assim, eu vou viver com a morte desse cara nas minhas costas o tempo inteiro. E aí passa um pouquinho desse final do Gizzy Bean se jogar, e ele morre de vez agora, de verdade, né, ele caiu, não tem como sobreviver de, porra, 20º andar e sobreviver. E ele descobre que o Gizzy tem um filhinho lá, né, cara, que é o Rock, que já era um filho meio que sem mãe e acabou ficando sem pai. E o maneiro, que, novamente, eu tô citando o Wilberan aqui, que ele foi uma fonte, foi meio que uma wiki pra mim, ele conta lá que o Terry não tomou a posição de pai para o Rock, mas tomou a posição, tipo, de mestre e cara que dá os conselhos pra ele, entendeu? E nisso ele vai vivendo com o Rock e ele vai fazendo a levada pra que o Rock não vire um Gizzy, né? Que o medo é o Rock virar o que o pai dele foi. Mas esse jogo que o Ken falou 3D, tem uma parte lá que ele mostra que o Rock, desde novinho, ele não tinha nada, tipo assim, nada de muito a ver, além de soltar o Repuken lá duas vezes, ele não tinha muito a ver com o gênio do pai dele, não queria se tornar o que o pai dele era, entendeu? Porque o pai dele, praticamente, se a gente pegar a história do Gizzy, o Gizzy foi um cara que foi abandonado pelo pai, o cara lá trocou a mãe dele pra ficar com a mãe do Krause. E ele tentou matar o pai dele e não conseguiu, o Krause dá uma coça nele, lembrando aqui rapidinho. E depois ele meio que, tipo assim, ele se fode e isso tudo, tipo assim, meio que não vale por nada, né? Ele só quer virar o mais fodão de todos. Ele só é o vilão, o cara realmente é a maldade, entendeu? E o Rock não, o Rock não tem nada disso. O Rock, tanto ele fica foda, inclusive tem aquele OVA do caralho, que é do King of Fighters, aquele King of Fighters merda, mas com OVA maneiro. Que é o OVA lá do Rock e do Terry, né? Que aparece o Billy Kane, aparece aquela personagem nova do King, que acontece essa parada que o Ken fala que a Net, né, Ken, solta um laser na torre do Gizzy. Minha cara, porra de um satélite, mano. É, um satélite. Não, solta em cima do Billy Kane e ele fica vivo, né, cara? O que é mais incrível, pra tu ver como é que o Billy Kane é foda mesmo, né? Provavelmente ele ficou se defendendo, ele pegou o bastão dele e botou em cima da cabeça, né? Não vou morrer. Depois disso, acontece do prédio, tá tudo fudido. Vou falar rapidinho do OVA, que é pequeno também, já tem mó tempão, se tu não viu, cara, desculpa. Mas ele desce o prédio e ele vai procurar. Ele sabe que dentro do prédio tem uma foto da mãe dele que o Gizzy guardava. E quando ele chega lá, ele não vê a foto e fala com a menina, né? Pô, não achei a foto da minha mãe e tal. E quando ele chega em casa, tá o Terry cheio de fuligem, todo deitado lá. E a fotinha da mãe dele lá na coisa. É engraçado que a foto da mãe dele, porque nunca teve isso, né, de aparecer o rosto, tá tapada. Você só percebe que é uma mulher, assim, pelo semblante, assim, do pescoço. E é bem foda isso. É bem, tipo, o clima bem Fatal Fury mesmo. Ô, Bel, se eu não me engano, no final do episódio, ele fala feliz aniversário, né, cara? Acho que era o aniversário do Rock. Por isso aí eu já tô imaginando, tô confundindo. Ih, cara, eu não lembro. Seria legal, Ken. Seria legal. Eu acho que era, cara. Mas eu não lembro. E o Rock é tipo aquele japonês de anime mesmo, né? Todo meio que depressão, não sei o quê. Ele meio, vou sair pra dar uma volta. O cara se mete numa confusão e depois volta, acabei de dar a volta até. Onde é que tu tava, cara? Não, fui ali rapidinho e tal. E, tipo assim, pô, é muito maneiro. Eu, tenho depois disso. Eu gosto, o Belo, ele exagera na reação do Terry, mas não é nada disso. Tava o Terry no sofá, assim, você tava lá. Não, porra, tudo bem. Legal, tem uma parada pra você, tipo, o Terry tá no foda-se, cara. O Terry tava bebendo, cara. Tipo, a garrafa de vodka, assim, tipo, no final, já, em cima da mesa. Não, ó, calma, eu vou dormir, ó, tem uma parada pra você, ele na parede, só pegar. Deixa o Pedro embora, cara. O Terry tá muito foda nessa fase. Eu acho legal agora que a gente falou um pouquinho do Real Bout. Tipo assim, tem o Real Bout Fatal Fury Special, tem o Real Bout Fatal Fury 2, mas eles são muito, como eu posso dizer assim, eles são muito, não é que é qualquer coisa, mas eles bagunçam muito a história, tem personagem pra caralho pra escolher, são jogos legais. Não, eles não bagunçam, Belo. Os dois são Hellbox Special, os dois, tá? No caso, são três, no caso. Mas aí é no, os que seguem a dinâmica do Fatal Fury, só são os Special 1 e 2. E, cara, eles, como o próprio jogo se propõe, eles são Dream Max, cara. E todos os dois, eles têm praticamente todos os personagens que tem nos jogos anteriores. Mas cada um, eles meio que tentam, tipo, seguir a história do primeiro e do segundo jogo. Eu acho que o Special 1, apesar de ter o Crawl, o último chefe é o Gizzy. E o segundo, se eu não me engano, tem também o Krause, mas aí, realmente, o último chefe é ele. Tipo, eles ampliam o leque de personagens, entre personagens novos, mas no fim das contas, ele só serve como isso, cara. É um Dream Match pra você brincar ali, jogar, tem uns zeramentos até mais pouquinho, mostrando o que aconteceu com cada um. Mas, tipo, canonicamente, nenhum deles interfere não, cara. A partir daí é tudo Dream Match. E só volta, acho, como você já falou, a ter uma história fixa no garoto, já seria mais a história do Roger. Isso, eu vou puxar isso aqui pra gente terminar. Isso que é um negócio foda, que na época do garoto tava lançando o Street Fighter 3, daí os caras, coloca aí os caras do Street Fighter, mas muda o resto do roster, né? Daí o garoto chega com uma proposta parecida. Só que ele coloca, tipo, só um cara da parada antiga e o resto é, tipo, tudo aprendiz e o cacete é baixo. Não, tirou a questão de luta sobre planos, cara, que tinha de você ir para os planos não, e não, tal. Não, mas é essa questão da luta do plano, já tinha sido tirado lá no Hellboy, no Fed Mind. Já tava, como falei, a partir desse jogo, cara, eles abraçaram a fórmula de King of Fight e foda-se. É aí que tá, né, cara? Um negócio que a gente não comentou, mas que isso aí, tipo assim, não é meio que escrito, é meio que um achismo meu. O Velberan até comenta isso no vídeo dele, mas eu acho que é bem razão. O Fatal Fury, depois que o KOF começou a fazer o sucessinho lá dele, assim, que realmente é uma série de jogos muito boa, eu acho que o KOF antigamente ele só pecava por ser muito perto um do outro, mas uma série de jogos muito boa, porque é muito foda, cara. Se você parar pra pensar, de um ano em um ano você fazer um jogo que praticamente tem as mecânicas lá que são básicas e tal, mas, cara, é muita coisa reinventada, assim, do zero, entendeu? É uma nova linha, de vez em quando, de sprites de personagens, é cenários novos, é... Caralho, é muita coisa e é muito pouco... A Sedica faliu, né, cara? Porra! É muito pouco tempo pra tu fazer muita coisa, mas o King of Fighters foi meio que um apagão, assim, pro Fatal Fury. A SNK foi deixando meio de lado, porque o que fazia deles e o que batia de frente com o Street Fighter era o King of Fighters, apesar de Fatal Fury ser excelente, não tô tirando aqui o mérito dele, eu acho um jogo foda, entendeu? E por muito tempo viveu lá, lado a lado com o Street Fighter, mas quando o KOF foi ganhando o destaque dele, o Art of Fighter e o Fatal Fury foram duas coisas que ficaram bem de canto, assim, aquele canto da estante. Nunca teve uma popularidade tão grande assim, então... Sim. Fatal Fury eu acho bem maior do que o Art of Fighter, entendeu? Bem maior mesmo. Mas, tipo assim, pra gente encaminhar pro final, rolou essa questão do Garou, se eu não me engano, o Garou é de 1999, desgraça, me corrigi se eu tiver errado, e ele conta essa história, tipo assim, tipo, acho que é em 2006, né, que se passa o Garou, se eu não tô errado. Cara, é o que o Ken falou, cara, a mudança foi muito brusca. São jogos, tanto ele quanto o Street Fighter 3, são jogos excelentes, mas ele tem esse problema de não ter nenhum dos, porra, gostava pra caralho do Joey. Caralho, cadê o Joey? Não tem. Pô, mas eu acho o elenco do Garou é muito bom. Não, é bom, cara. É bom. O elenco dele é bom. Pô, tem um cara que parece o Clark lá, que o cara é do caralho, que eu nem sei a história dele, mas o personagem é muito bom. É, ele o é Kevin uma Ryan. Ele é, tipo, isso, ele é apelão da porra também. Ele é, tipo, um dos que é um puto de jogar. Ele é uma combinação de personagem de agarrão com um personagem de magia, né, cara? Eu acho muito foda, cara. Eu sempre pensei que esse cara viu com a Blue Mary Ryan, que, tipo, Blue Mary, tipo, o último nome dela é Ryan, mas não, o cara é totalmente diferente, assim. Mas eu aí acho que tem algum plano dos sete. Aí que tá, cara. Os personagens, tirando o Rock, que aparece, o Real Bout lá, e os filhos do Kim Kapuan, cara, que pra mim é Kim Kafan e foda-se, e os filhos do Kim Kafan, tem esses outros caras que aparecem assim, eles são muito, tipo, o Tzok, né, que a gente tava falando. Não, muito, caralho, o cara com a máscara de grifo aqui. Não, acho que vocês falavam do Tzok, cara. O Tzok é do caralho. Não, aí começou. Caralho, não, tu jogou do... Tu não, ele duas é... vezes, não. Eu falei pra você. Olha, uma pô, coisa é eu só saber jogar, mas o conceito de personagem, porra, ele Ratinho. É um grifo de tipo um grifo do WWE, cara. Vai se fuder, é da hora demais. Um grifo não, do WWE, pô, é muito foda essa ideia. Você botar uma máscara de tiro, tá maneiro. Agora é uma máscara de grifo, não, cara. Eu nem sabia que era um grifo, cara. Eu pensava que aquela porra, sei lá, era um papagaio, um falcão. Caralho, né? A primeira indignação que eu tive com esse personagem foi exatamente essa do foto. Vamos lá, eu tava lendo na revista dessas aí da vida, de videogame, a PlayStation, sei lá que porra que é. Oh, porra, novo KOF, eu acho que o KOF da época era um desses da saga L. Aí eu vou olhar assim, o caralho, olha, time Fatal Fury, pô, time Fatal Fury é foda, Terry e Joey. Aí eu olho, o Terry, Joey, X-Zock, o que porra é essa, cara? Botar uma cacatua na porra do time? Cara, é um personagem muito... Cara, é um personagem muito qualquer merda, né, cara? Tá ali, foda-se, né? Cara, mas aí que tá, quem? King of KOF 13, no KOF 13, no KOF 14, que colocaram o King of Dinosaurs. Daí o cara trocou a máscara de grifo e foi pra dinossauro, porque é mais irado. É muito japonês isso, né, cara? Puta que pariu, mano. Não, pera aí, pô. O dinossauro não era um dinossauro de verdade, não? Era um cara? Oh, my God! Porra, sério? Com corpo de gente? Cara, eu juro pra você que eu tinha ouvido alguém falar que aquele cara era um dinossauro mesmo, que o background dele era esse. Ele era um dinossauro. Virou Tekken, né? Virou Tekken essa porra. É tipo, bota o Barney pra lutar no King of Fighter. Caralho, mas o cara não é o Barney de verdade, não? O dinossauro roxo, não sei o quê. Ó, desgraça, depois da Saga Orochi, cara, o Fox acabou com a história, cara. Tanto vi que a primeira história do 99 é tipo, o plano de dominação mundial. Ah, não, isso aí que entra aí pra ele. É, tipo, é uma. O Saga Nexus é meio bostas, né? É bem bostas. Então, vamos dominar o mundo, com o quê? Com um monte de clone do Clone. Sei lá, Casa Branca. Tipo, imagina uma guerra assim, daí tá todo mundo vestido de soldado lá, tem um monte de clone do Kyo do outro lado, mandando aquela voadeira lá, mandando bodega também. Soltando fogo. É, cara, tipo assim, aí a gente vai pegar esse cara. Não, pode ainda que tem a parada do K, né? Do Cresalid, que eu até hoje não entendi se ele é clone do Kyo também. Se ele não é, se ele é alguém... Não, é DNA fora, só, cara. Só que colocaram um pouco de DNA, daí agora o cara solta fogo, show. Ah, tá, beleza. Pô. Ah, e aí eles modificaram na menina lá na Kula, né, e ela solta gelo. Caralho, que saga de merda, meu Deus, porra. A gente vai comentar essa porra no Dipop, porque... Depois, eu já vi que já vai soltar muito rage nosso dentro dessas porra. Não, mas é, vamos falar de Garou, que Garou é foda, cara, tipo, até o que tipo o Belo assim, falou que o início do jogo, tipo, o final do Real Bout mostra o Guizzi se matando, né? O início do jogo é isso aí, tipo, até tem aquela narração que, tipo, ah, aí não existe mais gente que é o bem e o mal, quem é que existe aqui é o mais forte. Daí começa lá a porra da abertura mostrando o Rock Howard também, no meio da cidade, introduzindo todos os personagens. Um negócio que eu ia falar pra vocês, que tipo assim, o cara, eu não lembro de um personagem do Garou, vocês podem me falar aí que eu comento com vocês, apesar do Tizoc, assim, questão de design é meio bosta, mas não, todos não, os... Não, vamos falar do Tizoc. Não, calma. Vamos falar do Tizoc, cara. Mas os personagens, eles são bons de jogabilidade pra caralho, cara. Os Fatal Furies, por mais que eu goste, eles têm uma parada também, um probleminha que depois eles corrigem isso lá pro Real Bout Fatal Fury 2 e o Special. Que é a questão do especial, que de alguns é realmente muito simples de mandar, mas outros é mandar especial, que nem tu mandava no Samurai Shodown, cara. Que é pra frente, você dá um C, bota pra baixo, pra cima, aí bota pro lado de novo, aperta o start, aí o cara solta um especial. É, no Garou, o único especial complicado é o do Rock Howard, que ele tem uma versão menor de um golpe do Guizzi, que é tipo uma sequência de combo com um final, assim, que ele manda uma magia, assim, que tira dano pra caralho. Só que... Ele manda o quem não quer, né? Que é aquele golpe do Guizzi, né? Que ele manda aquele especial. Nossa. Sempre pra mim, esse golpe sempre foi o quem não quer. Aí sobe um monte de coisa do chão. Sim, realmente, eu acho que muito disso vem na questão deles quererem facilitar pro jogador, né, cara? Realmente, quando eu joguei o Garou, cara, a primeira vez que eu joguei o Garou foi aquela vez que a gente jogou junto. E, cara, ele é um... Tirando o fato de eu já saber jogar com Terry, eu sempre jogo com Terry, cara, eu fui pegando os outros personagens. Eu realmente, cara, você tá vendo que é uma jogabilidade fácil, não é trincado. Tipo, soltar especial é tranquilo, cara. Defender, atacar, tipo, é tudo muito bem conectado ali no jogo. Eu acho que eles realmente pensaram em fazer esse jogo pra uma nova geração, né, cara? Pra galera pegar e, tipo, porra, não ficar difícil pro cara que já é experiente, como aconteceu no caso do Bel, que simplesmente limpou o chão com a gente. E também pro cara que tá entrando agora, tipo, a primeira vez que eu joguei o jogo, eu consegui jogar de boa, tipo, consegui pelo menos bater de frente com Desgraça. Não tive problema, tipo, Desgraça não é um cara fácil de ganhar. Então, tipo, isso eu acho que realmente é a grande dinâmica lá do Garou, cara. Esse é o jogo pra todo mundo. É o que o Street Fighter V agora tá tentando ser. E, porra, não tá conseguindo, cara. Só que, como eu te falei, o grande problema do Garou, que eu falei com o Belo até mencionou, que o grande problema do Garou é, pra você trazer um público novo, você ainda tem que manter seu público. E, cara, você só deixar um personagem da sua franquia ali, cara, é meio broxante. Tem personagens legais pra caralho, pô. Eu gosto da Otaro, né? Que eu acho que é o nome da menina. É Otaro, é. Pô, eu acho ela boa pra caramba. A menininha kawaii, né? Pô, quem diria. É, porra. E isso tinha que ser o personagem favorito de desgraça. Olha só que merda. É, tipo, tem um cara lá também, o tal... Tem um cara lá, o tal do gato, né, cara? Porra, aquele também é um maneiro pra caralho. Esse personagem é bom, cara. Esse personagem é bom pra caralho. Eu não sei jogar com ele, cara, mas ele é muito foda, cara. O visual dele, ele é tipo, eu acho que é o que mais chama a atenção de todos. Pô, tem o Terry, que é bichinho rock também, apesar de ser... Pô, mas o visual do Terry também, que teve uma mudança aí, que ele larga o boné. É, sem boné, né, cara? Porra, cara, esse boné é muito ousado e os caras... Ah, não, ele não tem um boné porque, historicamente, ele deu o boné pro Rock, né, cara? O filho da puta nem... É, ele, não, é o negócio, ele deu o boné pro Rock, ele deu o boné pra Blue Mary também, que aparece no final dele ali. Não se sabe, boné tem, é místico, né? Tem pra, cara, tem pra aquela mina, pra Alice, tem pro cara lá do jogo lá que se passa em 2400 e não sei quando. Eu falei, pô, esse filho da puta tem uma fábrica de boné, cara, ele vive disso. Ah, o cara do Kizuma encontra. É, cara, ele vive dessa porra, cara. Não, o foda que vocês estão... O foda que vocês estão falando também é que, tipo assim, os personagens são bons, cara. Até o Freeman, que você vê que ele é um personagem, assim, mais ortodoxo. É o emo assim. Da parada. Não, o Freeman pra mim, cara. Não, o Freeman pra mim, ele é o personagem de Drift Gear, né, cara? Eu acho que ele foi fazer a entrevista do jogo, ele errou de porta, né, cara? Ele mas o... No de Drift Gear também, lembro que errado. O Taisuke Atari trabalhava na SNK também, antigamente, cara. Ah, então, eu olhei aquilo ali, caralho, isso aqui é personagem de Guilty Gear, cara, essa porra tá no jogo errado. Ele parece muito assim. Coisa de Orochi, assim, cara, tipo, sei lá, ele lembra muito Yori. Orochi, eu pensava que ele era filho do Yori, eu falava assim, esse cara deve ser filho do Yori. Primo do Yori, né? É o parente distante, não, né? É... Entendeu? É, cara, pô, mas ainda que tá, cara, isso ainda você não ter os personagens principais do antigo, que pelo menos referenciavam claramente os antigos, é meio foda, tipo, no Kinho você tem os filhos dele, né, cara? Então isso, pô, é ponto positivo. Mas, por exemplo, tu não tem alguém que referencie o Billy Kane, tu não tem alguém que referencie o direito, né, o Joey. Cara, você tem até o Ninja lá, né? Tem o Guri Ninja, mas desculpa, cara, ele não lembra nada a Mai e o Andy, cara. Tipo, ele é totalmente... Mas ele não é totalmente... filho, não, cara. Ele é... Acho que ele não, é discípulo. Falando... É, discípulo. Cara, não precisa ser filho. É, não precisa ser filho, o Bel, mas pelo menos ele tem alguma ligação ali que... O moleque, ele... Pô, o estilo de luta dele é totalmente diferente dos dois, cara. Que ele isso, realmente que ele tem um Ramon, ninja, cara. Ele tem um chute lá, o Ramon. Aí ele vai dando chute por cima dos caras. Ele... Não, cara. Eu lembro que ele tem a espadinha de madeira, ele tem a porra da bombinha, ele tem... Não lembro se... Mas o Ramon eu não lembro, não, cara. Ele tem ele tem... Não, ele dá o chute. Não lembro do chute, cara? Ele dá o chute, não lembro, cara. E o especial dele, ele tem aquele do pergaminho da Mike, ele fica parado e tá com um baú de fogo ao redor dele também. Sim, inclusive, sim. É verdade. Lá, ele não traz. O que eu acho mais bizarro é que ele tem. Esse jogo ele tem um personagem que traz o legado do Art of Fight, né, cara? Tem lá o. Olha só. Ele é o aprendiz do Ryo, mas tipo, o nome dele em japonês é tipo Marco Rodrigues, ele é tipo brasileiro também. Só que aqui no Brasil. No Brasil, não. Nos Estados Unidos, traduziram pra Cuxinô de Butch. Tipo, que nome mais brasileiro, né? Caralho. Essa parada no Garou, assim, só pra gente fechar aí pras considerações finais, essa parada no Garou que foi realmente o erro do Garou e do Street Fighter 3, foi essa. Apesar de serem jogos excelentes, cara, jogo que hoje em dia você senta pra jogar e tu vê que o jogo continua foda. Um joguinho de 99, daqui a pouco tá fazendo aí... 20 anos. Só como... É, cara, 20 anos. A gente tá ficando velhaco. Pra caralho. Pô, pra quem quiser jogar, pô, ele tá... Você que tem um PlayStation, não sei como que é a situação do Xbox One, não sei nem se existe ainda. É, cara, mas tipo, tem lá... O Garou, ele saiu, acho que no final do ano passado, foi, né? Final do ano passado, lá. Ele saiu lá pra você comprar. Saiu ele, saiu aí pra Steam também, mas joga no Fightcade o Netcode é muito melhor, assim, na Steam tu vai apanhar pra caralho. Puta que pariu, velho. Meu Deus, eu... Não, mas porra, mas pelo menos, ô desgraça, tem um modo treino, tem um modo história mais plausível. Porque, caralho, me dá raiva no Fightcade, história pela... a versão do arcade, porra. Ah, mas daí tu emula com aquele Neo X-Raid também, que tu consegue colocar o jogo em modo arcade ou modo Neo Geo. Daí o modo Neo Geo vai ter opção de treino, cacete a quadro também. Daqui a pouco a Polícia Federal, quem manda a gente que a gente tá dando coisa de emulador. Ah, usem emuladores! Eu tenho a cópia original em casa, venham me pegar. Que isso? Só uma coisa interessante, cara. Quando eu falo do Garou, que ele tem dois chefes. Né? Ele tem dois chefes, né, cara? O chefe eu acho que varia. De personagem, não, porque tem o cunhado do Gizzy, né? O cunhado do Gizzy virou chefe. É, que porra de é esse? Ele é o irmão da. O tio do Rock Howard. Da mãe. O irmão da mãe, que é, tipo, procurando a palavra. É, o tio do Rock Howard, que ele meio que conclui a história, que ele, no final da história do Rock, que é o seguinte, no, tem um esquema de final, de chefe secreto, que esse é o Ken, que seria o tio do Rock Howard, tu teria que ganhar as lutas com um rank maior que S, se não me engano. S não, é A. Ah, tá. É A. Daí tu vai enfrentar sempre o Grunt, que é tipo um cara que ele é meio que... A vestimenta dele é quase igual ao Gizzy, só que ele tem uma capa e uma máscara de demônio, assim. Ah, então... Ah, eu sim, que era o Gizzy, que eu só enfrentei. Confirmação disso. É. Eu só enfrentei esse cara, cara. As duas vezes que eu joguei, eu só enfrentei esse maluco. Sim, sim. E é que é fudido, né? Tipo, o garoto também é... Porra, difícil, eu já joguei com ele, a peça de Dreamcast, tu consegue jogar com ele. Não, e, tipo, cara, assim, o cara é foda, mano. Não, fudido não, cara, porque a primeira vez que eu enfrentei ele, tipo, foi de boa. Ganhou o primeiro round... Suave, tranquilamente. Aí no segundo round dá um revertério no bicho que a gente destrói, cara. Não, eu falo que consegui rank bom assim no. Ah, no, sim. Tipo, no não, garoto. Não, não, tipo, não. Tanto que tu pega, tipo, pô, peguei rank A, que foda, eu sou maneiro. Descobre que rank A é tipo o rank C da parada, porque o rank menor é tipo B ou C na parada. E aí tu vê que tem A e S. Galera, eu acho que tipo, assim, a gente pode fechar por aqui. O Cat já deve estar dormindo lá. Uma coisa que eu queria trazer aqui, importante, que eu falei que eu ia comentar, falei pra vocês guardarem no começo, a questão lá do Takashi, que o que aconteceu? O Takashi sai da SNK e ele vai formar a empresa chamada Jimps, cara, que eu não sei se a galera conhece muito. Ele é cofundador de lá, mas é a empresa que fez o Dragon Ball Z Budokai, faz alguns jogos do Dragon Ball ainda, sim. Inclusive o Xenoverse. Normalmente, sim, a Jimps, na verdade, ela trabalha muito pouco com a Bandai Namco, cara. A relação é junta mesmo. Uhum. Tipo, vários jogos de anime são ou é feito ou é distribuído por essa empresa, cara. Tipo, não, isso que eu ia... mesmo, acho que... E isso que eu ia comentar, tipo, o Takashi, que é um cara, tipo, assim, cheio de referências de Dragon Ball, imagina, o cara foi hoje e o cara trabalha realmente com jogos de Dragon Ball, agora ele não precisa copiar ninguém, né, ele só faz o dele lá e tá bom. E outra coisa maneira que aconteceu foi que, tipo, assim, ele começou com Street Fighter, foi embora, e agora, no finalzinho, ele tá trabalhando com Street Fighter V, inclusive ele trabalhou, acho que também no Street Fighter 4, cara, sim. Olha só que coisa doida, né, que é a vida, né. Que o maluco foi lá e voltou a dar os pitacos dele no Street Fighter. Eu fico até feliz porque aí Street Fighter vai ter uma história, por mais que o Ken saiba que tem esse seriado que você pode ver que tem o Ken e o Ryu lutando e tal. Entendeu? O Street Fighter vai ter uma. Em termos de história, vai começar a ter algo. Street Fighter ele começa a ajeitar a história lá no Alpha, cara. No Alpha já começa lá no a ser Alpha, algo. Lá no Alpha. É. Tá, mas uma coisa aqui antes de concluir e falar que, tipo, o garoto tem essa história. O garoto era pra ter um segundo jogo também. Eu até passei o link aí das imagens. Que liberaram ano passado esses sprites aí, que tem esses personagens aqui, dá pra. Não sei se vocês viram a imagem assim. Vocês clicaram ali no chat. E deixa eu ver aqui, não rolou essa parada, afinal dos quando tem, né? Garou 2 hoje em dia. Mas a SNK ressurgindo aí, eles estão dizendo que é bem possível que possa haver um Garou 2, cara. É, cara, não, pelo que eu vi, tipo, pra mim essa tentativa de lançar o primeiro garoto de novo foi exatamente pra medir isso, ô desgraça. Pra mim, eu acho que cheguei até a comentar com você. Que eu acho que eles vão usar essa porra de termômetro aí, vendeu bem, não vendeu, de tal ponto a tal ponto, deu em conta, pra ver se eles terminam essa história ou não, né, cara? Realmente, a história termina completa. No final o zeramento, eu acho que o real é o do Rock, que ele enfrenta lá o cunhado do Gizzy, no final o cara fala, não, tua mãe tá viva. Tipo, posso te ajudar a achar ela, mas aí tu vai ter que vir comigo. E aí, no final, o Rock, ele larga o Terry, né, cara? Ele se desprende do Terry de vez e segue o caminho dele, tipo. Tanto que eu até achei estranho que, né, nesses sprites tem um sprite do Terry, né, cara? Que o desgraça mostrou, eu achei meio estranho, tipo, eu pensei... E quando eu ouvi essa história, eu pensei que não ia. Começar, né? Mas, tipo, com a mesma personagem, provavelmente, só que no, adicionando um pouco a mais, né? Não vão descartar os bagulho antigo, assim, porra. Sim, mas não sei se vocês viram, tipo, esses personagens novos que eles colocam ali no final, depois do Ken. Cara, eles são muito estranhos, cara. Eles não parecem ser de Fatal Fury, cara. Tipo, tu. Parece mais cota, né, cara? Não, vê essa menina aí de verde. Vocês já jogaram aquele Rage of Dragons, que é do Bull Dragon pela. Já. Ela parece aquela menina mecânica. Vocês já viram? Tipo, que é tão. Pera aí, eu. Tá atacando meu daltonismo? Que menina de verde? Que você tá de laranja? Você falou verde, cara. Eu tô olhando pro caralho. Verde aonde? É o fundo? Porra, ela deve, ela, essa menina de verde deve ser a brasileira, cara. Com certeza. Só antes de encerrar o cast, galera, deixar aqui claro que, porra, tinha também uma ideia da SNK, né? De fazer um jogo contando a história do Gizzy, né, cara? Teoricamente, nesse jogo teria a tal revelação de que o pai do Terry e do Andy seria, na verdade, o próprio Gizzy, né? Caralho, que justificaria. É. Pô, mas foda que isso é, muito, aí, isso é muito precoce, cara. Tipo, o Gizzy era tipo só uns 10 anos mais velho que o. Não, mas o Gizzy tava com 18, já fazia neném já, cara. É, pô. Caralho, e tem os dois, né? Aí. Não, mas uma das coisas que contribui pra adicionar um negócio que contribui pra isso, que no Art of Fighting 2, o chefe final é o Gizzy, e ele é muito parecido com o Andy, cara. Ele tem tipo cabelo gigantão, assim, cacete. Cara, não só isso, ô desgraça, na animação do Fatal Fury, que é baseado no primeiro jogo, não tem porra nenhuma a ver, na história desse anime, é o Gizzy deu jato que caralho, ele quer matar todos os lutadores conhecidos e roubar as técnicas dele, e o último lutador que sobra é o Kung Fu Wen. E na história do desenho, ele tá tentando roubar a técnica secreta do Kung Fu Wen, que é o Hadouken Seiken. E no final, o Tung ensina essa técnica pro Terry, pro Terry derrotar o Gizmo. E aí ele fala, cara, tem uma fala dele com o Terry que ele fala que ele vai ensinar essa técnica pro Terry e não pro Andy, porque tava tendo uma disputa entre os dois pra ver quem ia aprender. Aí ele fala que não, porque se ele ensinasse essa técnica ao Andy, era certeza que o Andy ia virar o Gizmo, tipo, ia virar o. Então só corrobora com isso. É, galera, mas eu acho que é isso. Então, o nosso ponto aqui já vem puxar o nosso chefe aqui falando que a gente já tá 2 horas e 20 de gravação. Claro que pra quem vai ouvir isso vai ser editado, mas pro nosso belo editor, ele vai ficar bastante triste quando ele ver essa porra na timeline dele que não acaba, que ele vai ter que minimizar ao máximo, né? Tirar do zoom pra poder enxergar o tempo todo. Mas eu acho que, tipo assim, a gente conseguiu falar bem, cara. O foda da história do Fatal Fury, por ter essas indas e vindas e ter mais de uma via quando entra o cofre e tal, brecha pra muita coisa, e a história realmente, ela não. Com o tempo ela vai se moldando e ela vai mudando, né, cara, um pouco. A base tá lá, mas tá mudando. Mas eu acho que a minha intenção, eu acho que a nossa aqui de todo mundo falar sobre isso, é fazer o Cat jogar Fatal Fury e, tipo assim, quem tá ouvindo, criar uma curiosidade e correr atrás. Mas vamos só dar a despedida aí. Cat, você quer fechar? Tu que tava aí só ouvindo. Quer fechar? Que depois pode deixar que eu corte e bota essa parte nunca, no final. Cara, não adianta despedida porque a gente nunca se despede no final, cara. Sempre corta pra uma música e já era, cara. Pô. É verdade. Que editor filha da puta, né, cara? Vamos xingar ele.